Bora lá começar então, né? Bom, quem que... Tava todo mundo na última sessão? Sim. Tava todo mundo, né? Bom. Tá tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Repetindo então, vocês tinham entrado lá na porta. Pra quem tá acompanhando no Roll20 aqui. Vocês tinham adentrado aqui na porta. Nossa, esse fone de ouvido é estranho. O outro tira o ruído da minha voz, era melhor. Vocês entram aqui na porta. Eu tinha entrado na porta aqui, né, onde eu tô pingando e posicionando vocês aqui. Encontraram a menininha monstro lá. Aquela menina, ela é um estrangulador. Aquele monstro. Pra quem não conhece, procura aí no Google estrangulador ou Hopper. Hopper. E aí vocês vão ver a versão original desse monstro. Ele parece um toco. Um tentáculo assassino. E foi isso que atacou vocês. Ela levou vocês para uma armadilha onde tinha espectros do vácuo ali que atacaram vocês, começaram a drenar a vida de vocês, né? Mas vocês conseguiram se livrar daquelas criaturas e chegaram até aqui embaixo, onde vocês fizeram uma investigação e descobriram que esse local ele foi abandonado. Ok. Por onde vocês passaram aqui, vocês encontraram mantimentos ali, só tem comida apodrecida, certo? Só mantimento deteriorado. Invadiram essa sala aqui, e nessa sala aqui vocês encontraram o cadáver de um goblin. Goblin? Nossa, viajei. De um Quasit, né? O cadáver de um Quasit, um outro Quert, né? O As de Fig. E encontraram o cadáver dele e ele morreu de uma maneira extremamente estranha. Que nas costas dele tem uma marca, como se as costas dele, como se ele tivesse sido assado, e a barriga dele explodiu assim. As entranhas dele explodiram para fora assim do corpo. Só que as entranhas dele estão todas assadas, cozidas. Então não tá aquela coisa crua, aquela sangueira espalhada. Tá tudo cozido ali. Tentaram entender o que que aconteceu ali. E a Toph, no finalzinho da sessão, invocou o espírito do Quasit e perguntou para ele: "Meu filho, o que que aconteceu aí?" E aí ele falou: "Ah, o bebê veio, olhou para mim e eu morri. Ele disparou um raio e eu morri. Foi isso que aconteceu." E aí foi onde a gente terminou. A Ciri já estava avançando aqui, invadindo a porta adiante. Tá? Isso depois de, nessa sala aqui atrás, ela ter encontrado alguns livros, inclusive um diário que explica mais ou menos o que que aconteceu aí. Eu tô sem o diário aberto aqui, eu vou repetir mais ou menos as palavras para vocês. Tá? Existem dois livros que ela encontrou. O primeiro livro, que é um livro que é um livro caixa, que trata das negociações do Lorde desse local, de quem comandava esse local. E demonstra que existe comércio entre esse local e outras camadas do abismo. Além disso, demonstra que há um tráfico muito forte de escravos para essa fortaleza, da mesma forma que uma rotatividade muito grande de escravos. Porque de alguma forma que vocês não entendem, os escravos morrem a rodo aí. Morre escravo como se não houvesse amanhã. E aí, a última entrada desse livro caixa aí dizia que muitos escravos tinham morrido e que só restavam oito e que iam precisar de mais escravos. Da mesma forma, no diário do capataz, vamos dizer assim, que administrava isso daí, estava escrito que havia. Nossa, como eu quero matar um vizinho! Estava escrito que estava tudo em paz, tudo tranquilo, e de repente soou o alarme de um invasor, e que ele achava estranho, né? Quem iria se arriscar ali a invadir o local, se arriscando a contrair a podridão e blá blá blá. E aí foi ver o que aconteceu e nunca mais retornou. Nossa, vontade de matar esse vizinho, mano. É só o que eu digo. Bom, vocês fizeram a investigação. A Lisbeth usou a aura dela para sentir o mal. Sentiu oito presenças aqui na pra frente, né? Nessa região aqui. Ela sentiu oito presenças. A Toph também sentiu essas presenças com a percepção às cegas dela. E foi justamente onde nós paramos. A Toph conversando com o Quasit, né? Perguntando para ele como que ele tinha morrido. Ele deu esse relato para ela. E a Ciri já abrindo a porta que conduz adiante ali. E aí começamos. O que vocês fazem? Toph, eu vou considerar que o espírito ainda tá aí. E se você tiver mais perguntas para fazer, se você puder fazer mais perguntas, aí é com você. Beleza. Pessoal, o as como que é as fig as de fig As de Fig. as de fig ele ainda se encontra aqui. Alguém quer perguntar alguma coisa para ele em específico sobre o... Ele é parente do Qert. Sim, o Quert diz que é um primo Prima distante. segunda linha. Grau, grau. Todos os quazites vão ser assim agora. Repete a pergunta, Toff. O primo. O primo do Qwert, ele tá aqui ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta para ele? Ou eu posso mostrar o caminho da luz para ele? Algo sobre o bebê de Rosemary? Ninguém? Ok, então. Gente, vocês estão ouvindo? Sim. E vocês estão aí? Estou. Eu tô, mas tá travando aqui. Ah, pra mim, pode mandar ele de volta pro plano dele. Pro além. De volta pra minha terra. De volta pra minha terra. Bom, se ninguém tem nenhuma pergunta, eu tenho. Você poderia me dizer, como a gente lida com essa criatura, esse bebê gigante? As Dífig. Ele vira para você e fala: Eu não sei. Ele é grande, gigantesco. Um bebê flutuante gigantesco e deformado. Ele invadiu o lugar, matou todo mundo. Só a mera presença dele mata as pessoas. Ah, o horror. E você estava fazendo alguma coisa na cozinha para ele? Como que foi que você morreu? Você disse que só ele só abriu o olho e disparou um raio em você e aconteceu isso. Mas teve alguma coisa antes que desencadeou essa reação? Não, ele só abriu o olho e eu morri. Eu morri. Existem pessoas que tomam conta dele? Eu não sei. Você serve alguém? Servia alguém? Eu sirvo a Satanás. Eu era servo de Lord Zot, o senhor da Fortaleza do Touro. E o mesmo ainda se encontra aqui? Eu não sei. Eu morri. Que droga. Toff, pergunte a ele o que, que esse Lorde era ou é, se ele estiver vivo ainda. Ele, você pode perguntar pra ele diretamente, ele tá na sua frente, amor. Esse tal Lorde que você diz, ele seria o quê? Um mago ou algum outro tipo de guerreiro? Não. Ele não usava magia. Isso era simplesmente... Ele não usava magia. Mas ele tinha poderes. Por isso ele era senhor desse castelo. Ele não era afetado. Ele era o único que não era afetado. Afetado pelo quê? E ele compartilhava esse dom com os servos mais leais a ele. Ele não era afetado pelo quê? E que dom era esse? A podridão. A podridão. O horror. Ah, o horror. A podridão. Você diz podridão e... A podridão desse local? Não. Sim. Não? Sim? Deve ser alguma criatura que traz consigo uma praga, amor. Que deixa esse local com esse cheiro de podridão que a gente sentiu desde que chegou. Não. O bebê, ele fez as coisas apodrecerem. Ah, ele tá. Então aura... podridão seria o bebê. Ele tem uma aura de morte que o cerca. O bebê é terrível. Mas a podridão não é isso. Não. A podridão é outra coisa. E o que que é? A quinta camada é perigosa. Entendo. A quinta camada é chamada de sangue de verme. Vixe Maria. Sim, sangue de verme. Alguém tem alguma outra pergunta mais específica pra ele ou eu já posso liberá-lo? Eu não consigo ficar por muito tempo. Todo mundo que entra na quinta camada adquire a podridão. Oh, buçanha. Continua, fala mais. Será que a gente já tá com essa podridão? Eu lembro que a hora que a gente entrou aqui dentro, eu senti uma tontura muito grande. Senti até o ar escapar pelos meus pulmões. Tive um certo tipo de enjoo. Quando vocês falam isso, imediatamente vocês sentem novamente essa tontura tomando conta de vocês. Todo mundo perde um ponto de constituição. Ah, vá tomar no vinho. Mais um ponto. Mais um pontinho, mano. Por que eu fui falar de podridão, velho? Eita. Pera aí. Tá, então eu tô com menos dois. Nossa, marca aí, porque depois você precisa de um jeito que voltar, não lembra não, hein? A podridão das múmias, ela afeta todos que vêm até a quinta camada. Começou a música. Começou. Ai, o horror. Taca a pedra lá. Eu bebo seu... Ai, que desgraça. Eu tô decorando as músicas já. Isso que é pior. É interferência na rádio espírita. Alguém tem alguma outra pergunta em específico pra fazer pra ele? Sobre o bebê de Rosemary? Vocês vão morrer. Sim, a gente vai. Um dia. Mas não hoje, nem aqui. Há algum conselho que você possa dar pra gente em relação ao bebê? E se existe um meio de nos prevenirmos dessa podridão? Fujam! É a melhor coisa. Só isso? Sim. Eu bosta. Mas se vocês já chegaram até aqui, não há mais esperança. A podridão é incurável. A gente chegou aqui, a gente é a esperança. Ou pelo menos um pedaço dela, né, Théo? Hã? Bom, acho que eu não tenho mais nada a perguntar. Procura o caminho da paz. Eu te liberto. Ah, o horror. O horror. O caminho da paz é o horror pra ele. Bom saber disso. Bom, eu tô vendo agora no chat aqui, que também se colocou, como curar essa podridão seria uma boa. Mas ele já respondeu que é incurável, né? Aham. Ah, o horror, o horror. A gente cura saindo daqui ou não? Então vamos esperar o passo? Bom. Ou será que não? Enquanto isso, enquanto vocês estão ali conversando com o Quasit, a Ciri já tava avançando, né? Lá pra frente. Nada incurável no mundo de magia. Ah, talvez, né? Algumas coisas até são curáveis, mas... mais difícil. Ciri, você já tá avançando, né? Deixou as portas escancaradas? Ciri? Sim. Ela tá pondo no chat aí. Esse dela tá travando lá. Ah, tá. Bom. Beleza. Então eu vou revelar aqui pra frente. Revelar áreas. Tudo que você está vendo, Ciri. Porra, ouvinte, para de me trollar. Ah, revelou. Tá enxergando aí, Ciri? Tão enxergando aí, gente? Uhum. Sim. Isso é o que a Ciri consegue ver. Um corredor amplo, longo, certo? Um corredor que tem mais de 30 metros de comprimento, 6 metros de altura, de largura, 12 metros de altura. Longo, alto e numa escadaria ascendente que vai subindo, subindo, subindo, acompanhando o relevo dessa encosta rochosa na margem do rio Stige. Ciri, quando você avança um pouco mais à frente, você percebe que à sua esquerda existe um corredor 6 metros que termina numa porta. E à sua direita, um outro corredor igualmente largo, mas que termina numa porta apenas 3 metros dali de onde você está. Conforme você vai avançando, você vai escutando o pessoal lá atrás conversando com o espírito. O que você faz? O que vocês fazem? Tá, só pra botar no stop. Então a gente tava conversando com ele, a gente não viu ela entrando, né? Só pra... Ah, não necessariamente. Dá pra ver ela avançando, sim. Porque assim, vocês entram na salinha aqui, ó. Na cozinha aqui. Pra conversar com o espírito. Quando vocês estão entrando a Ciri, vocês veem a Ciri abrindo a porta. Tá? E a última imagem que vocês têm dela é isso. Eita. Ela não avisou que tá indo com que tá furtiva, pelo menos não que eu ouvi. Então eu vou falar pra ela ter cuidado, pra ela esperar, pra gritar. Oi, Dê, tudo bom? Espere, Ciri! Então você grita todo furtivo pra ela. Vai na furtividade! Não, eu falo, não, eu grito pra ela esperar. Tipo, como ela não avisou pra gente que entra furtivo e a gente não teve essa percepção, meio que, tipo, a furtividade dela vai pro água abaixo, porque, tipo, se tiver alguém ali ouvindo, Uhum. Vai saber que tem alguém entrando lá. Porque tem que esperar. Beleza. E aí? Eu vou aí acompanhando a Sierra. Tá legal. Vai acompanhando ela, ela tá avançando ali. Tá, você chega aqui, ó. Vamos embora, todo mundo está indo. Você enxerga que são duas alcovas. E nessas duas alcovas existem duas estátuas. Tem coisa nessas estátuas, hein? E as estátuas brilham. Ah, is a trap. Eu vou vir até aqui já. São duas águias. Duas águias? São dois demoninhos alados. Que cor de aura? Transmutação. Ah, desculpa. É branca. Aura branca. Ok, acho que vai voltar aqui. Opa. Eu vou fazer um sinal pro Griel parar. Eu paro. Qual que é o sinal que você faz? Não, o sinal normal, tipo... Passa, põe a mão pra trás e, tipo... Espera aí. Fechada. Põe a mãozinha assim pra trás. A Griel chega e dá um tapinha. Caralho, o Griel é cego? Não. Porra, Griel é o Ranger, né? Ele tá indo tipo Tauro, eu parei também. Eu queria estar jogando com um personagem de inteligência baixa nessas horas. Tipo Drax, sabe? Por isso que eu tô aqui, ó, correndo. Você parou, eu parei também, não esperei no racional. Eu correndo. E aí, Siri? E aí, Griel? E aí, Mor? E aí, Toph, Lisbeth e Celerinho? Dá pra identificar? Eu tô, tipo assim, Jeff, eu tô meio que correndo. Olha, vamos ver no que dá, né? Se ela diz pra esperar, vamos esperar. Mas tem alguma coisa bolada? Pretende fazer alguma coisa? Nada assim. Ela só foi, se afastou de vocês. O Griel foi indo atrás, ela parou ali. O Murray já foi correndo. Espera. Aí já viu todo mundo parado ali. E vocês saindo ali da salinha da cozinha onde tava falando com o demônio fantasma. Vamos pra cima bem devagarinho, ficando atrás do Kurama aqui. A Siri perguntou alguma coisa, eu não ouvi. Repete, por favor. Eu perguntei se tem como saber que tipo de magia que é. Se dá pra saber se é um gárgula, alguma coisa assim. Tem. Joga um teste de arcana. Dificuldade é 29. Porra, um é foda, hein? O problema não é um, o problema é que eu só não passava se eu tirasse um. Não tem inspiraçãozinha aí, não? Eu tenho ponto heróico, pensando se eu rerolo. Tem inspiração? Não, inspiração não rerola, né, Ariel? Depois que eu já joguei, eu tinha que ter jogado antes. É. Porra, mas gastar ponto heróico só pra saber o tipo de magia, pra saber o tipo de magia e que bichos são esses, não sei se compensa, velho. Quer ir lá descobrir? É, você quer ir lá. Só verdade. Deixar o ponto heróico pra gastar pra alguma coisa mais... Bem, urgente. Um não é falha automática, né? Não é falha automática, aqui é D&D. Então eu vou gastar 2d4 da minha habilidade pra somar no teste. Ok. E aí eu passo e pelo menos não dá nada da falha crítica. Ok. Você olha para essas duas estátuas, então, caralho. E você identifica que tem uma magia latente nessas estátuas. É como se fosse uma magia armazenada. Mas não parecem ser gárgulas. Porque se fossem gárgulas, eles seriam seres vivos, disfarçados pela sua imobilidade. É, pode ser tipo uma armadilha mesmo, então. Mais provável que seja uma armadilha. is a trap. É sim, certeza que é uma armadilha. E não, mas não dá pra saber que magia que é que, tá, que vai ser ativada ali. A magia acho que já foi ativada. Não, a magia não foi ativada. É uma magia de transmutação. Bicho porra é gárgula do mundo real. Você nunca viu história sem fim, ô Carpa? Para tem que cruzar as duas estátuas pra ativar a magia. Isso. A gente não caiu na armadilha ainda. Na história sem fim. Ainda. Ainda. Que tipo de magia que é? O que, que vocês acham de tentar arremessar alguma coisa naquele campo ali pra ver se... Se aparece alguma coisa, ativa alguma coisa. Não imita o Carpa e grita não, vem até aqui falar com a gente. Essa é verdade, né? Olha, Siri. Vamos trazer mais gente para o corredor. Só de olhar assim, você não consegue dizer que magia que é. Você teria que fazer um exame mais perto ali, mais próximo. Chega com a cara lá. Teria que ativar, sim. Utilizando algumas magias ali pra tentar determinar que tipo de magia que vai ser ativado se essa armadilha for disparada. E aí rolar um novo teste de arcana. Se eu usar um detectar magia, funcionaria? Detectar magia? Deixa eu averiguar. O Ariel não tem detectar armadilha? Não, a armadilha foi detectada. É, a gente quer saber a magia. É, o detectar magia também só revela a escola. Só a escola? Só a escola. A escola não me adianta. Mas se você gastar um detectar magia e rolar um arcana de novo, mesma dificuldade. Será que se o Celerin fizesse uma cópia dele passar por ali pra ver o que acontecer? É que a gente não queria ativar, né? Porque ele não sabe o que, que é. Porque assim, não sei se vocês lembram, mas tem uma estatuazinha lá na porta. Vai que ativa elas também. Eu vou usar o detect e rolar, então. Ok. Essas aqui brilhavam também, Tato? Tá. Não. Não brilhava? Não. Menos um. Tá, as estátuas que tá brilhando, essa aqui, ó. Essas duas. Isso, tá? Essas duas aí. Os dois passarinhos. Uhum. Tá, Siri. Você invoca a magia de detecção, então. Lança ela sobre... Vou ver aqui. Essas estátuas. E aí você percebe nos olhos da estátua um brilho vívido dessa aura branca, uma aura de transmutação. Tá, uma magia latente. Prestes a ser disparada. Qualquer movimento em falso que vocês fizerem, pode disparar essa magia. A magia que está ali ativa, você consegue identificar ela parcialmente. Você sabe que é uma magia de metamorfose muito poderosa. Uma magia de metamorfose. Eu chamo a galera que está mais, que tá me seguindo aqui. Chamo o pessoal para vir mais pertinho assim de mim. Tá. Só pra saber, quem ficou lá pra trás? Ficou lá pra trás mesmo ou só esqueceu de mexer os bichinhos? Eu fiquei pra trás. Ficou mesmo. Fiquei. É, imagina, tinha um pessoal conversando lá com o bichinho, porque eu não esperei eles terminarem. Enquanto eles estão conversando, eu já fui. Certo. Celerinha e Elizabeth estão lá pra trás também, então. Eu tô pra trás. Ok. Brad? Você está aí? Ah, traz o meu aliadinho também pra cá. Morreu, ele tá. O microfone tá aberto, mas não responde. Ele tá, mas não tá. Tá, mas não tá. Gelerim? Tá tirando o soninho de dragão dele. Bom, tá lá pra trás então. Vou considerar que esteja lá pra trás. Bom, e aí? Assim, ó. Essas duas estátuas aqui. Vou falando baixinho, tá? Só tá pro escandango aqui ouvir. Tem uma magia poderosa de transmutação. Eita. De metamorfose. Eu vou ativar pra ver se depois vai desfazer a armadilha pra vocês poderem passar de boa. Tá, mas se eu vou metamorfose, você não vai aparecer algum bicho, não? Gente, assim, ó. Ô, Siri, eu fecho com a sua ideia, mas depois a gente fazer um teste. Que teste? Mas eu vou lá fazer o teste. Não, pera. Vamos fazer um teste antes? Em vez de você ativar essa armadilha, o nosso anel, que eu fiz uma cópia pra cada um, a gente tem o Misty Step, não tem? Não sei, eu não lembro se eu tenho ainda. Vamos tentar só dar Misty Step pra essa parte da escada, vamos ver se a gente não ativa a armadilha. Você entendeu? Em vez de você se colocar em risco, a gente só, tipo, só tenta passar e foda-se. Tá bom, quer que eu tento com o Misty Step? Vamos tentar, porque se der ruim, entra no seu plano principal já. Porém, não é a gente tentar o Misty Step, porém é os nossos aliados. Tanto o nosso dragãozinho quanto o Orc, eles não têm eles não conseguem dar Misstep. Se a gente ver que é esse jeito, a gente pode, tipo, abrir um portal e colocar eles, depois passar e tirar do outro lado. Tem jeito. Vamos primeiro ver se dá certo, né? Pra depois a gente ver se der certo, a gente pensa que faz. Sim, mas a gente precisa ver se, dependendo de qualquer ação que a gente fizer, ativa o armadilho ou não. Tipo, a gente não sabe. É nesse ponto que a gente tá, entendeu? Mas como vai passar? Às vezes não. Então, por isso que nem pensar em todo mundo passar ainda. Fiz o Misty Step. Fez o Misty Step? A Cerela desaparece daqui. Preparo. E surge do outro lado lá. Dois demônios cercando ela. Esse sou eu. Amiga Ciere, tudo bem? Fica aí. Tá tudo bem com você, Ciere. Nada aconteceu. A treta passar aqui. Você ainda quer ver o que ela faz, a magia, Tato? Não, claro que eu quero. Então, você que sabe. A minha questão. Eu estou curioso para saber o que a armadilha faz. Não tem alguém de nós que consegue no quarto dimensional? Porque eu não consigo, acho que só a D consegue. É, daqui para cá. Resolve. Porque o problema é alguém ativar, alguém que não tenha como passar, entendeu? Porque a porta dimensional, acho que não é todo mundo que pode passar, e eu acho que é você e mais um só. Gente, acredito que todo mundo do nosso grupo tenha o anel, certo? Os únicos que não vão ter o anel são o Dragonborn e o Orc. E o Kurama e o Quert. E eu? O Kurama, ele é planetário não ativa magia. Você esqueceu que eu perdi as mãos? O cara derreteu tudo. Exato. Mas tem o anel? Pra derreter tudo. Você podia ter entrando no coviozinho, né? do celeirinho, qualquer coisa. E o celeirinho passa o seu. A gente ainda tá com os presentes dos deuses? Não, né? Não. Não faz essa coisa. Não funciona se a gente abraçar alguém, né? A Tiara tá com a gente? A Tiara não. Ah. Pode fazer a copa pro que faltou e pronto. Ah, é. Eu consigo já fazer com o Rondo da Criação? Você pode tentar. Eu vou tentar. Se preparar pra qualquer coisa, porque... Não, enquanto você tenta aí, eu vou tentando aqui, vamos ver. Ok, vamos fazer o mais prático. Entrei aqui, ó. Meu Deus do céu. Entrou? Que bonitinho. Step, vou pular pra depois... Quero ver o que vai acontecer. Tipo, fiquei curioso. Vou ativar na ida, vou ativar na volta. Ok. Eu faço só pros pessoal, dá uns passinhos pra trás aí, porque eu não sei se é a área, né? Dá uns passinhos pra trás que eu vou entrar aqui. Serena, na hora que você pisa ali, os dois olhos dos dois demoninhos alados ali brilham, aqui um brilho alvo, envolve seu corpo, e você fica envolto numa névoa esverdeada, você se sente flutuando, e seu corpo começa a encolher e a se transformar em uma outra coisa. Rola um saving throw de... Deixa eu ver. Eu acho que é constante. Sabedoria. Não, já sabedoria. Falhou, né? Dificuldade 43. Ok. Você, como é metamorfa, pode jogar com vantagem. Já passou, já. Ah, passou. Nossa, caramba, tirou 50. Olha o 20 vindo, hein? Olha o Na verdade, okay. Foi 43, porque o cajado tá nisso, a Nisbet não tá ali. Mas nem o cajado. É 18 8 metros, acho que é. Então, ela tá aqui, ó. 18 metros, acho que não chega lá, não. Tem 25 metros. Não, não chega isso, nem cajado da Toff. Você tá com só mais 5 de bônus. Ela não tá aqui no, na salinha com a Toff? Aí, a Toff tem 21. É, porque não. Ninguém tá aqui fora, né? Aqui? Não, a Toff tá aqui, ó. Não, a Toff tava falando com o demônio aqui dentro, que o demônio morreu aqui. É, o demônio tava aqui dentro, cara. Isso significa que deu... 43. Não, deu 38. 38? Não tem o cajado da Toff também, não. Ah, eu não tenho o cajado da Toff também? Ah. Ok, Sir, então você falhou. Sir, você vai encolhendo, encolhendo, encolhendo, encolhendo. E aí você se transforma numa minhoca. Eu não me transformo, amor. É? Quem é metamorfo não se transforma se não quiser. Você se transforma numa minhoca. Fazer um teste, né? Você transforma. Não tem, teoricamente não tem teste pra mim ali, ó. Em condições normais não tem. É, já passou do dia normal, já faz um tempinho, né? Condições normais, minhoca, de pressão e temperatura. Minhoca, te dou uma beijoca, não dou. Meu Deus do céu, velho. Que horror! A Sere, ela vira uma minhoquinha e começa a rastejar no chão. Sere, no final de cada um dos seus turnos, você pode refazer o teste de resistência pra se destransformar, porque você é metamorfa. Beleza, eu dou um ladinho assim com o rabinho pros caras. Ok, eu vou tentar fazer a cópia do anel, Jeff. Tá. Então você vai fazer um teste de runa da criação. Dificuldade é 45. Então, mas só que eu vou fazer o seguinte. O anel tem 7 poderes, não é? Uhum. Inclusive eu tinha melhorado pra poder selecionar o poder. Exato. Já que eu tô criando do zero, eu vou simplificar as coisas. Vai ter um poder só Misty Step. Ok. É só o que precisa agora pra eles. Tá. Vou ter... Beleza. Reduz a dificuldade aí pra 35. Eu vou gastar um coisinho desse pra jogar com vantagem. Ô Jeff, enquanto o Ariel tá fazendo o negócio dele aí, eu vou pegar o anel de comunicação, modo AU, e vou avisar o grupo pra eles virem pra cá que a gente tá com um probleminha. Ok. Galera, venham todos pra cá, estamos com um problema. Um anel feito. Um anel feito. Assim ele está com um problema. Um save de constituição. Beleza, ixi, agora que foge. Qual que é a dificuldade? 35. Não, 37. É o mesmo valor que você tirou no teste. Pô, que merda. Tá, eu vou fazer o seguinte. Eu vou... 37? 37. Bom, Toff, Celerin e Lisbeth, vocês estão lá atrás, não sabem o que tá acontecendo. E aí o anel de vocês começa a vibrar e tocar. Piririm, piririm, piririm. Gente, o anel de vocês tá tocando. Eu atendo. Oh, obrigado, Toff. Eu atendo. Tava no modo avião. Ah, tô no cu. Ok, cada falha. Ô, louco, quantos uns, hein, Ariel? Cada falha, um nível de exaustão pro Griel aí. Não, pera, Jeff. Calma, Veloz. Ele fez o teste com vantagem, deu 1 e 1. Não fiz teste com vantagem, não. Eu gastei um luck pra rerolar. Ah, um luck? Nossa. Gastou um unluck, né? Seguinte, você pode ver que tem uma rolagem anterior que acontece sabedoria. Eu rolei o Prose Heroic, gastei uma inspiração pra rolar com vantagem. Passei no teste, então eu tenho mais 30 pra adicionar em qualquer teste. Ok. Passei. Ok, passou no segundo. Não, o primeiro ainda, né? Não, o primeiro ainda. Ok. Um anel feito, com Misty Step. Bom, não fica mais fácil depois do primeiro, agora pra você fazer? Não. Merda. Não fica. Bom, Celerin, você ouve a mensagem do Murin, dizendo pra vocês irem pra lá que vocês têm um pequeno problema. É pequenininho. Se ele tá com problemas. Toff. Ah, é? Bosta. É. Bom, vamos lá. Ninguém disse que sou eu, não, cuzão. O Murray falou. O Murray falou. A gente tá com problemas aqui, não que a Ciri tá com problemas. Ele falou. O que a gente tá com problema, a barra Ciri. Ele falou, a gente tá com problema aqui. Quer dizer, a Ciri está com problema. Bom, antes do pessoal chegar, eu vou dar pro anel pra esse aqui. É... E antes da gente ir, eu vou tentar... Opa, esse... Eu vou tentar fazer uma magia na Lisbeth. Ok. Vem cá, mulher. Pela magia que foi de Wina, eu tiro a maldição de você. Através de mim, pelas mãos da deusa. Eu uso meu remover maldição nela, pra tentar tirar esses pontos aí dela, que ela perdeu, sabe? Como eu não tenho... Uhum. Como é que chama? Restauração maior, então eu vou tentar com remover maldição. Certo. Ok, Toph, você invoca o poder de Wina, invoca o dom da magia, lança o feitiço sobre a Lisbeth, mas nada acontece. A Lisbeth ainda continua com aquele aspecto meio magro, cadavérico, sabe? De uma pessoa debilitada, desidratada. Continua mirradinha. Droga. Eu não vou ter o recurso suficiente. Serinho, você tem? Eu tenho. Alguma coisa pra restaurar a forma física da Lisbeth? A minha magia não é tão poderosa quanto a sua. Qual que foi o problema que ela teve? Provavelmente o toque do vazio, junto com a tormenta. Então, já viu, né? Certo, mas isso causa... Se você olhar bem, ela não está com sua força vital 100%. De alguma forma, isso foi drenado dela. Ah, agora sim estamos conversando. Vem, vem cá, Lisbeth. Eu vou e faço o símbolo do culto, e aí eu uso restauração maior. Tá. Restauração maior. Essa funciona. E aí você consegue restaurar a aparência da Lisbeth. É como se ela comesse uma refeição... E fosse recobrando o vigor dela. A coloração da tez dela vai voltando ao normal. Os músculos dela vão inchando, voltando ao tamanho natural. E ela vai retornando à condição física normal dela. Cura tudo com restauração maior? Eu acho que tudo. Tira, né? Os PVs que você perdeu, né? Os PVs removidos por dano necrótico, essas coisas. Certo. Então, mas eu não sei se não... significa que cura, tá ligado? Não, você não cura, mas você aumenta o limite. Aumenta o limite, uhum. não é uma magia de cura, exato. É, não é. Uhum. Ela aumenta a vida máxima. É, isso. Retorna. Restaura a vida máxima, é. Eu vou exato. Tomar, eu vou tomar dizer, duas poções. A Lisbeth, ela tá com duas condições. Uma é o corpo dela que tá debilitado. Tá magrela, pálida, né, os dentes caindo com escorbuto. E outra é que ela tá toda cheia de toda cheia de cortes e perfurações no corpo dela. Né? Tá faltando um dedo que foi arrancado, falta um pedaço assim do pescoço, falta uma orelha. Né? Quando você faz a magia, os dentes voltam ao normal, a cor volta ao normal, né? Não tá mais debilitada com escorbuto, mas ainda falta os pedaços que foram arrancados no combate. Ah, então é só criar uma laranja pra dar pra ela. Ah, mas se você precisar, eu tenho algumas poções aqui também. A gente tem poções aqui. Toma uma logo, você, Lizard. A gente recebeu algumas poções antes. Não lembro de quem, mas a gente ganhou bastante poção. Bota poção nisso. Bom, se vocês não precisarem, então eu vou indo na frente ver qual é o seu problema. Bem, primeiramente eu quero agradecer, porque eu não sei o que houve comigo, mas eu sei que eu precisava disso. Agradeço e que seus deuses o abençoem. Ah, Narciso, você muito se bom. Abençoe. Qual que é a poção mais forte que a gente tem de cura mesmo? O valor dela são 8D4? 8D4. 8D4 mais 8. 8D8 mais 20, não era? Não, esse daqui é 8D4 mais 8. 8D4 mais 8? É, eu não sei a que vocês têm, né? É, a que eu tenho é essa. Então é isso aí. É, a gente deve ter poção maior, a gente não deve ter poção suprema. O... Uhum. É o 25, essa daí. Bom, meio que dá pra dizer que todo mundo teve uma ação. Ciere, você tá lá no chão, tá? Andando, rastejando. E aí você começa a sentir um desejo latente de romper limites em sonhar. Né? Você começa a sentir um desejo assim, quase que incontrolável, de entrar na Terra. De sair cavucando. E se esconder da luz que ilumina esse local aí, o que tá incomodando você demais. Boa esses dadinhos aí, hein? Tá incomodando você demais. E aí você começa a rastejar e a procurar uma forma de entrar no solo. Certo? E aí você se toca. Caramba, o que, que eu tô fazendo? Eu não sou uma minhoca. Eu sou a Ciere. Você fica, sabe, nesse conflito. Tá? A magia da armadilha tentando dominar sua mente e tornar a transformação definitiva. Mas ao mesmo tempo você mantém sua consciência só pelo fato de ser metamorfo. Vai lá, rola de novo seu teste. Interessante. Era 43, né? Não era 39? Não, era 43. Não era 39. Então eu vou escolher passar e foda-se. Vai? Justo. Então, nossa, beleza. Esses dados aí. Poder põe em cinza, pelo menos. Engraçado, você não sabe se é dado ou se é assim, a área que tá coberta da tela. É que a Denise tá indo pro lado vazio. Olha, você dá pra ouvir o dia rachando lá no fundo. Ciri, você começa a sentir aquele cheirinho de terra assim, úmida. A vontade vai aumentando em você. Você começa a ir pra baixo e você... Não, isso não sou eu, isso não sou eu. Eu sou a Ciri. Você chacoalha a cabeça, consegue quebrar aquele efeito e voltar à sua forma original. Vocês veem, vocês que estão ali, vocês veem a ser crescendo e se transformando de novo na forma comum dela, certo? De Tiflin. Só que aí, ser, no momento em que você... Os olhos brilham. Volta ao normal, os olhos das duas estátuas brilham novamente. Porque você não andou. Mas eu posso andar. Pra ver se vai voltar a ativar a armadilha. Já ativou. Ativou. Já ativou. Já ativou. Ela funcionava duas vezes. É, a rola gente o teste. Vai ter que pular mesmo. Rola o teste de novo. Quando você volta ao normal, você... Ufa, voltei ao normal. Você vê os olhos brilhando e você fala... Acho que a gente vai ter que pular mesmo. Começa a minhocar de novo. Joga, ó. Outro save entrou. Uia, quase deu 20. Mas não, minhocou novamente. E é bizarro, Ciri, você sente isso. É estranho. É incomum. Porque esse tipo de poder não deveria estar afetando você. Mas de alguma forma misteriosa, ele consegue ser mais forte do que a sua resistência a isso. E a Ciri vira uma minhoquinha de novo. Ok, os demais, o que fazem? Eu vou tentar tirar ela de lá com os porquinhos do ar. Mas aí tá fácil, né? Uma minhoca. Ok, sem dificuldade, sem teste. Corrente de ar vem, redemoinho. Se ele, você fica rodando ali, rodando. A vontade de entrar assim dentro da terra só aumenta, tá? E ela vem e para na sua mão, Griel. Eu olho pra ela assim. Vai, volta. Eu vomito na mão dele assim. A vontade de jogar ela de volta foi grande. Tá, os demais, tem alguma ação? Ou você já pode rerolar o teste dela? Me diga. Vou colocar ela em cima do Kurama. Minhoquinha. Ó, Kurama, aí, cuida com cuidado. Eu entro aqui na sala pra ver o que tá acontecendo. Ok, quando você entra, você vê o Griel levando alguma coisa e colocando em cima das costas do Kurama. e falando, ó, toma conta dela. Coramo, ele olha pra trás assim. Que porcaria. Qual que é o problema aqui? A Ciri testou uma armadilha aqui duas vezes. Pra certificar que funciona. Por quê? A primeira foi pra ver o que acontecia. A segunda ela esqueceu de sair de lá. Ah, e como que é essa armadilha? Eu vou chegando perto. Vou transformou você em minhoca, quer ver? Não, eu quero saber como ativa. É só, só ficar lá no primeiro estado. Já tem uma minhoquinha aqui em cima da Kurama. Ah, ô minhoquinha, hein? Ó, vê se volta, hein? Toma, uma inspiração bárdica. Vê se volta, que da hora. Vai lá, Siri, rerola o teste. É só passar. E se passar direto, o que que acontece? Ninguém tentou, quer tentar? Não, passar falando. Teleportar. Ele tentou com o Miss Step e deu certo. Ah, deu certo? Deu certo. O problema é que nem todo mundo consegue passar com Miss Step, né? Sim, mas eu... com teleporte dá. Ok, entendi. A gente vai usar um teleporte de 3 metros. Tá bom. Acontece, né? Pera, gente, meu plano aqui funciona? Eu consigo, Jeff, abrir a porta do meu plano aqui? Consegue, ó. Ué. Então que tal? Consegue. Você mandou o elfo. O elfo embora? É menos caro do que um TP. Você que sabe, você consegue abrir esse plano à vontade? Jeff, na hora que ele fala isso, eu abro a porta. Claro, não okay. Perto, não pra esse lado, tá? Abre a porta, mas vai pra cá. Tá bom? Só pra embora. Você se concentra, vai até lá, aparece aquela porta de madeira ordinária, você vai, abre a porta. E você vê aquele reino élfico majestoso do outro lado. Tá, quem tá sem o anel mesmo de Miss Step? Vai o moço que tá com o anel novo aí, porque não sabe ainda. Kurama, o né? Moço, mas não tem que atunar o anel do moço? Eu não sei, foi a primeira vez que eu fiz. Não faz conta difícil. Tem que atunar, tem um tempo aí. Esse moço não tá, não. Esse moço tá aqui antes do portal. Uhum. Ficou de presente, então. Kurama, vai pra dentro aí. Quem mais aí tá sem anel de Misty Step, gente? Você berrou isso? Eu acho que a Toph deve dar. Você berrou mas, isso, Grial? É. Claro que não, Jeff. A gente tem anel que comunica com todo mundo. A Toph. E outra, eu tenho minha mãe. Minha mãe menos fala com, mentalmente. Menos com quem não tem anel. Exatamente. Mãe. Eu faço. Dela, né? A Toph tá sem o anel. Toph, vem tá aqui no meu plano, então, pra gente falar. Elas estão vendo já. Estavam se curando. O que que tá acontecendo aí? Tem uma armadilha, a única de passar é do teleportando. Jé, o que que é isso aqui? É chão de lava? É tapete. Ah. É um tapetão. Ah. Eu venho até aqui, ó. Não, aqui. Okay. Certo. Não vai se mover não? O que tá acontecendo aí? Tá tudo bem? O Serginho disse que tava tendo problema? É, se ele virar uma minhoca, e se a gente não quiser virar uma minhoca também, a gente não pode passar ali, ó. E a ponto. A gente tem que teleportar dali. Se for pra escadaria, tá de boa. Ah, entendi. Beleza. Kurama ele começa a ter um chilique. Kurama? É. Ô, meu Deus, cadê a minhoca? Ela faz cócegas. Ah, que susto, eu tô perdido. Vocês averiguaram o que tem nessas duas portas aqui? Ainda não. Eu vou dar uma ouvida, licença. Eu venho até essa porta que é à esquerda já pra tentar ouvir o que tem lá no fundo lá. Joga. Perception. Enquanto ela tá ouvindo, se a minha geometria dessa vez estiver certa. Eu acho que os mortos-vivos estão aqui pra baixo. Pra cá, né? É. Nossa, só isso de perception dele? Só? Toph. Você escuta, Toph. O que você escuta, Toph? Te deixa arrepiada e preocupada. Você escuta duas coisas. primeira coisa que você escuta são gemidos, lamentos de dor e de sofrimento. A segunda coisa que você escuta é um choro, uma voz feminina chorando, chorando de soluçar. Entre um soluço e outro, essa voz feminina que chora, ela diz, num sussurro muito, muito, muito baixinho: aguente, aguente, não desista ainda, não desista. Amor, você podia falar alto, porque ela tá falando baixo, mas você não precisa, aguente, né, fogo? Aguente, não desista ainda, não desista. Resista. Não, não, não morra ainda. Aí, caralho. Eu dou uma suspirada. Volto aqui. Gente. Eu geralmente costumo seguir mais vocês, que são mais velhos, do que a minha intuição. Mas dessa vez eu acho que minha intuição tá certa. Ouço dentro, atrás dessa porta, alguma pessoa implorando por ser salva, uma voz feminina. E vocês me conhecem e vocês sabem que eu tenho uma dívida com a vida muito grande. Então, se eu puder salvar essa pessoa, eu farei. Por mais que nosso objetivo aqui dentro não seja esse, eu não posso ignorá-la. Se vocês quiserem continuar, eu entendo, porque a nossa missão não é essa. Mas eu não vou virar as costas para essa pessoa que tá implorando por ajuda a seu modo. Eu vou tentar ver quantas pessoas tem lá dentro. Eu só ouço, só. Ok? Quero fazer uma percepção de que vital já. Ok. O Griel tá falando lá, tá ali abrindo a porta, desvaneia esses bagulho. Não, ele vai passar por baixo da porta. Exatamente. Tá desvanecendo? Ele tá virando de forma gasosa. No! Caramba! Eu acho que deu dois dados, hein? Eu vou rerolar. Vou gastar aqui e vou rerolar. Ficar com o segundo teste. Sério, pode rerolar o teste agora com todos os bônus aí. É, agora você sai da minhoca. E eu vou desvanecer e vou dar uma olhada lá dentro com os meus olhos, Jeff. Ver o que tá acontecendo. Ok. Se ele não é mais minhoca, não tá mais na área da armadilha, não volta a ser minhoca. Toff, você sente duas presenças, dois kiss muito, muito, muito fracos. Mas estranhamente, de alguma forma, eles lhe são, de certa forma, familiar. Griel, você desvanece, vira aquele punhado de folhas que caem no chão. Como se uma rajada de vento batesse, as folhas são arrastadas para debaixo da porta e penetram em um salão. Griel, toma cuidado. Eu vejo lá dentro. Eu falo bem baixinho, encostado na porta, sabe? Tipo, Griel, toma cuidado. E ela, você escuta como uma resposta, quase como um murchadinho no vento, pode deixar. Ô, oh, inferno, Rovinho. Aquele farfalharzinho de foi. Agora vai revelar, né, filha? Cadê da... eu? Eita, o Griel subiu. Eu. Engraçadinhos. Tá, Griel. O que você vê é o seguinte: você atravessa por baixo da porta e você sai num corredor que se divide em duas laterais, formando um U. No final de cada perna desse U, você vê que tem uma porta. Eu falo mentalmente: mãe, você tá aí? Sim, meu filho. Vai narrando o pessoal que tá pra lá. É, vai narrando o pessoal lá fora que tá acontecendo aqui pra eles não ficarem preocupados, tá? Está bem. E vou Ouçam todos. Ouçam todos. Atravessamos a porta. Estamos em um corredor. São dois corredores. Estamos passando pela porta de um deles. É um corredor à direita e um à esquerda. Grião, meu filho, o que você fez? Não, não! Foi bom pra isso. Tá bem emoção. Então vamos à primeira porta, a gente pode ir entrando. Se não tem nada ali, vamos indo. Grião. Você atravessa o corredor. A porta. E aí você chega num lugar horrível. Eu tô tentando revelar aqui. Tô vendo. Tá dando só mais emoção aqui, deixa eu mais preocupado. O negócio tá dando pau aqui. Ô inferno. Ele não troca de... Ah, agora foi. Ele não troca de ferramenta. Eita. Griel, o que você vê é uma espécie de uma sala de estar horrenda, bizarra, tá? Como se fosse um escritório, algo do gênero. Você vê que tem umas estantes ali com livros, provavelmente do proprietário que vivia nesse lugar. Você vê que tem um sofá ali de repouso, uma mesa para receber a pessoa que fosse ser entrevistada nesse escritório aí. Tem uma janela no alto, da qual emana uma luz tênue, esverdeada, que vem de lá de fora, do rio Estige. À sua esquerda, conforme você vai espiralando por dentro da sala, você percebe que tem uma porta que leva para algum outro cômodo. Na verdade, eu acabei revelando sem querer, né? Sim, é um quarto. É um quarto. Ok, a porta está aberta e leva para um quarto. É um dormitório. A mãe do Grial tá narrando tudo. Estamos num quarto. Estamos num escritório. Tem um quarto aqui, tem uma cama gigante. Grial, o que você vê é assustador. Primeiro, logo quando você entra e você está espiralando, penetrando ali no lugar, você sente como se fosse uma força bizarra, estranha, alienígena, que empurra você com tudo de encontro a essa parede. As folhas todas se chocam e ficam presas ali por um tempo. E essa força bizarra desaparece, e aí você volta a flutuar livremente, como folhas levadas ao vento. E aí o que vê choca você. Espalhados por esse lugar, são dezenas de corpos. Eita. Sim. Criaturas, em sua maioria demônios. Criaturas de outras raças também. Que você nota pelos grilhões que talvez fossem escravos. Todas as criaturas estão mortas. Você nota isso pelo avançado estado de putrefação. Essa sala, ela fede. Fede a cadáveres. E quando vocês vão atravessando, entrando no corredor ali, vocês já começam a sentir esse cheiro de podridão exalando de dentro do cômodo que está à direita, da porta que está à direita. Certo? Esses cadáveres, eles estão em estado de putrefação, caídos ali no chão. Tá? Alguns caídos no chão. Outros estão grudados no teto. Alguns grudados na parede, nas paredes. E você vê, vez ou outra, um desses cadáveres... Você nota nitidamente que são mortos. Mas você vê, vez ou outra, um desses mortos fazer isso. Ó. Mexer os braços, as pernas, a cabeça e girando assim. Como se estivesse tendo espasmos pós-mortem. É uma coisa muito estranha. Né? E aí você vê no teto duas criaturas. Duas criaturas que te chamam a atenção. São duas elfas. De tez negra. Olhos escuros. Você conhece muito bem essa raça. Já inclusive conviveu com um membro dessa raça. São duas Eiradan. Elas estão, de alguma forma, presas ao teto. Uma delas está caída. E o peito dela se mexe assim, muito lentamente. Muito, muito, muito fraco. Elas estão magras, magras, magras. Com aspecto cadavérico. Essa que está, vamos dizer assim, caída no teto. A pele dela está toda ressecada. E você nota assim, que quando você passa ali por baixo, você sente caindo assim sobre suas folhas alguma coisa, algum pó, tá? Quando você olha pro chão assim, você percebe que tá formando um montículo de areia no chão, embaixo de onde ela tá. É como se ela estivesse se desmanchando. Como se ela estivesse virando areia. A outra, ela rasteja no teto. É estranho isso, ela tá rastejando no teto. E leva a mão assim com grande dificuldade, a mão dela trêmula. A mão dela toda ressequida, certo? Também soltando, talvez pedaços de pele, pedaços de osso, você não sabe direito, mas caindo como se fosse areia, levando a mão assim até ela e sussurrando. Aguente, resista, resista mais um pouco, não desista agora. E a mãe do Grial manda na mente de vocês. Gente, tem duas elfas aqui, aquelas elfas negras, Eiradan. Elas estão apodrecendo em vida. Uma delas está quase morta. Venham depressa. Tem muitos cadáveres aqui. Muitos corpos, demônios. Outras raças. De podridão a feira inteira, entende? Outras raças. Mas eles se mexem como se estivessem tendo espasmos. Depressa. Venham, venham. Puxa, nada, você já foi lixo. Calma, não priemos cânico. Ai, caralho, já se foi a série. Gente, vindo depressa, brum, cavalo entrando porta dentro. Acho que foi bem isso mesmo. Vamos vindo ter calma, depressa, pessoas podres, brum. É assim, desculpa, Tafi. Vamos ter calma, nós. Ela disse que existem corpos caídos e eles ainda se mexem. Pode ser alguma armadilha muito estranha nessa sala. Eu vou ficar da parte de fora, dando uma observada. Fiquem atentos. Okay. Tá. Toff. Você vai jogar um teste de percepção. Murray, você tá indo lá também? Você tá do outro lado lá, né? Então você não vai rolar nada. Celerinho, você também pode rolar esse teste aí. Percepção. Eu não? Você não, Grial. Só o Celerinha, Toff e o Murin perceberiam isso. Mas eu tô perto também, eu não consigo notar alguma coisa? Vocês até percebem, mas vocês não têm capacidade pra identificar, entendeu? Eles vão identificar o que tá ali. Bom. Então, já respondo pra você aí, Morin. O que você tá vendo do outro lado ali? Toff e Celerin. Vocês sentem um cheiro estranho. Um cheiro que incomoda. É um cheiro característico que vocês conhecem bem. Os demais, quando vocês vão chegando ali perto da sala e vão entrando, vocês vão sentindo um cheiro estranho. Um cheiro que incomoda vocês. Mas vocês não sabem dizer exatamente que cheiro que é esse. Tá. Celerin e Toff, vocês sabem. Celerin, apesar de estar distante, você reconhece esse cheiro de longe, porque pra você ele é muito familiar. Você está acostumado com esse cheiro o tempo todo. Eita. Tá. Vocês estão sentindo cheiro de ozônio. O ambiente ali está carregado de gás ozônio. Celerin, você conhece muito bem isso. Cada vez que você dispara um relâmpago das suas mãos, e você faz isso o tempo todo, você sente esse cheiro no ar. O que vocês fazem? Eu acho que essa não é uma boa hora pra eu falar que... Tá soltando uma bola de fogo aí nos cadáveres, né? Brincadeira. É, eu disse que eu ia ficar observando. Eu venho aqui, ó, andando pela parede. E deixo só a cabecinha aqui pra fora. Eu vou deixar aqui dentro, mas eu tô só com a cabecinha pra fora, tá? Ok. Você mescla a parede e vai acompanhando o contorno da parede e aí põe a cabeça pra fora, assim. Pra olhar o ambiente. Entendi. Entendi. Tá, vamos lá. Cena de filme de terror, vocês estão vendo. Certo? Em cima da mesa ali, tem uma taça de vinho. Apodrecido. Vinho apodrecido. Tem um prato com algum mantimento ali, também apodrecido. Eu bebo. Deve dar um barato bom esse vinho, né? Nessa cadeira aqui, ó, tá sentado um demonião. O cadáver dele tá em estado de putrefação extremamente avançado. Tá? Dá pra notar que ele é o Lorde do local por causa das vestes finas, os dedos cheios de anéis, brincos, colares. Tá? Ele ostenta a riqueza. Mas a riqueza que ele ostenta é um pouco diferente do que vocês estão acostumados. No meio de ouro, tem também muito ferro. Ferro mesmo. Tá? Ferro polido. O corpo dele tá caído, debruçado sobre a mesa, assim. Praticamente só pele e osso. E aí, de repente, nada, ele faz assim com o braço. E aí fica inerte de novo. No chão ali, tem corpos espalhados. Tem corpos que estão espalhados pelas paredes. Como se a parede fosse o chão. E esses corpos, eles estão lá inertes. E aí, de repente, o corpo tá lá na parede inerte. De repente, ele faz isso. O corpo, ele se encolhe todo. E aí volta ao normal. E no teto, duas elfas. A cor da pele escura. A cor dos olhos escuros. Uma de cabelos brancos. A outra de cabelos negros. Cortado numa espécie de um topete moicano. Dá pra ver as minis aí? Assim. Oi, Jean. É, pelo gemido eu conheço, identificar qual das duas eu ouvi. Sim, a única que tá se rastejando, porque a outra tá completamente inerte. O peito dela se deslocando assim. Cada vez mais devagar. É evidente pra vocês que ela tá morrendo. A outra também tá num estado que ela não parece que vai durar muito. Mas ainda assim ela tenta salvar a companheira de alguma forma. Eu mando mensagem pros meus amigos com a runa da mente. Falando pra ele. Ah, não, tem a mãe do Grial, né? Dá pra usar ela. Né? Uhum. É, pra mãe do Grial. Mãe do Grial, repassa essa mensagem pra todo mundo. Tomem cuidado. Isso daqui foge totalmente daquilo que a gente acha que está acostumado. Por mais que possam ser pessoas conhecidas, ainda assim a gente tá num ambiente totalmente cheio de surpresas. Aí eu mando mensagem pra moça que tá caída. Uhum. Quem é você? Como veio parar aqui? Tá certo. Você manda mensagem telepática pra ela? Aham. Uhum. Tá. Descreve sua ação, então. Já foi. Eu acho que é cura pela runa da vida. É, a runa da vida pra curar. Uma das duas, né, eu imagino. Tá legal. 46, beleza. Bom. Você manda mensagem telepática pra ela, Toph. Você vê ouve na sua mente uma resposta. Telepática também. A própria telepatia tá fraca. Ela responde pra você. Viu caçando o microfone aqui. Meu nome é Yudar. Não por muito tempo. Eu estou morrendo. Como você veio parar aqui? Ela não responde. E aí vocês veem a Ciere concentrada lá, ativando a runa da vida no corpo dela. Os olhos da Ciere brilhando, ela fazendo um círculo assim, apontando a runa da vida pra essa elfa que tá morrendo. E aí, subitamente, ela dá uma contorcida assim no corpo, abre os braços assim, né? Como se ela estivesse levantando, respira, abre os olhos e ela cai assim, cai pro teto. E respirando. A outra olha pra ela. Yudar, você está bem? Você está bem? E ela meio que vai levantando. Ela tá mais corada. Ela tá com um aspecto muito melhor. Certo? É como se uma pessoa que tivesse debilitada, desidratada, passasse alguns dias se alimentando, tomando medicamentos e voltasse à vida, praticamente ressuscitasse. E ela olha pra baixo, vê vocês lá embaixo. E ela vira e fala, Ayla, olhe, vieram nos salvar. O Grel, você já voltou em forma de folha ou continua? Voltou da forma de folha? Continua. Continua. Eu consigo falar nessa forma? Telepaticamente. Só com a sua mãe. Eu vou subir a altura, na altura delas e vou conversar com elas também. Ok. Tá. Ela tá vendo a Ciere, a Toph, dá pra ver um pedacinho da Lisbeth, o Kurama e o Quart. É como que ela tá me vendo se eu tô dentro da preda? Você não falou que ia colocar o rostinho pra fora? É, mas o rostinho é só os olhos, o nariz e a boca, né? Ok. Virou uma pichação, praticamente. É, só meu picho. Olha o picho da minha avó. Vendo a Ciere, a Toph não, mas tá vendo a Ciere, o Kurama, o Quart e um pedacinho da Lisbeth lá fora. Vieram nos salvar, eu acho. E aí ela olha, vê uma tiefling, um cavalo demônio, um demoninho, uma paladina do voto quebrado demônio lá fora. Acho que elas vão entrar em pânico. Acho que agora você pode me responder. O que vieram fazer aqui? Você tá falando com telepatia ainda, né? Sim. Ok. Ela pega e responde pra você mentalmente. Não, ela responde com a própria voz dela, né? Ela se levanta e olha, né? Olha pra baixo, né? Procurando da onde que vem a voz. Ela olha pra Cier. E aí ela fala: estávamos numa missão. Quem é você? Fomos capturadas pelo monstro. Quem é você? Perguntando pra Cier assim. Capturadas por quem? Monstro? Que monstro? Top na parede. Tá rachando. Bom, ela olha pra você, Ciere. Ou melhor, ela olha pra Ciere. Achando que é a Ciere que tá conversando com ela. E aí ela fala: existe um monstro aqui. Nós íamos caçá-lo pra salvar nosso companheiro. E você, quem é? E esse monstro tem nome? E quem é seu companheiro? De onde vocês vieram? O monstro é um atropão. Eita. E eu vim de um mundo muito distante. Mas ao invés de ficar fazendo perguntas, você não pode ajudar a minha amiga também? Ela está tão fraca quanto eu estava. Mentalmente para ela, Jeff. E por que vocês estavam fracas assim? Esse lugar... ele é impregnado por uma maldição. As pessoas que aqui chegam... apodrecem em vida como uma múmia. A podridão da múmia assola quem quer que venha até esse lugar. Assim como vocês. Onde está você? É você aí fora? Ou é o pequenino que fala? Mas não é isso que está te mantendo preso nessa sala aqui. O que é? E aí ela responde pra você, Griel. São os poderes da criatura que viemos caçar. Quem são vocês? O que fazem aqui? Qual que é o propósito da tropa para salvar o seu amigo? Você ainda não disse quem é seu amigo. Nem direi. Não sei quem são vocês. Não sei se posso confiar em vocês. Pode sim. Você é uma iradã. Ela encara a Ciere assim, com ar de desconfiança. Como sabe disso? Quem é? Por que vieram atrás do Atropo? E quem é seu amigo que precisa de ajuda? Ele está aqui ainda? Como sabe que sou uma Iradã? Quem são vocês? Eu faço surgir na frente dela, Jeff, minha face de névoa. E mexer na minha boquinha assim enquanto eu falo mentalmente com ela, porque eu sou um elfo. Ela olha assim, surgiu o Imhotepzinho falando, né? É. Assustada. Elfo? E daí? Eu conheço a Zeiradan. Como? Aliás, todos nós conhecemos. Como? E quem é você? Quem são vocês? Quantos mais estão aqui? Umas informações que não tá te ajudando o que você tá pedindo, tá? Só pra te falar. Se você quer que a gente confie em você, não vai por esse caminho. Como que eu posso eu confiar em vocês? Nem se revelam pra mim. Bom, quer confiar na tropa? É claro que não. Então, tipo, se a gente não tá aqui pra te matar, a gente obviamente não tá, você pode confiar. Agora imagine a gente, que estamos chegando pra encontrar essa mesma tropa. É, e nos deparamos com essa situação. A gente tá com medo de ser uma armadilha. Ou você acha que a tropa chamou a gente aqui pra brincar com você? Ele chamou então... vocês aqui? Oi? Ele chamou vocês aqui? Vocês estão do lado dele? É, o que da saída não é muito bom, não. Bolsominion, já vi. Uma ideia, gente. Eu queria que ela falasse mais uma coisa, mas não quero passar a informação pra ela, não. Pelo menos também só pros meus amigos. Tá, ok. Eu não confio totalmente nelas ainda, não. Dá pra fazer uma intuição, Jeff? Dá. Saber se ela tá mentindo? Exatamente. Dá. Dá sim. Pelas vestimentas delas ou possíveis armas que elas portam, dá pra saber se elas são combatentes em quê? Se elas são peritas em quê? Armas? Que armas? Não, então, elas não, eu falei isso. Não portam armas. Foi exatamente o que eu falei. Pelas vestes ou por armas que talvez elas portem, dá pra ter uma noção do que elas tá. São especialistas. Essa aqui, ó, a de cabelo preto, dá a impressão dela ser combatente. Porque ela tá vestindo armadura de couro, tudo, tá? Mas ela, não, ela tem uma bainha de espada na cintura. Mas ela não tem nenhuma espada nessa bainha. Ela não tem nenhuma arma que ela porta. A única coisa que lembra uma arma, que é muito estranho, que tá do lado dela, assim, caída no teto ali do lado dela, é uma esfera de aço. Desse tamanho, mais ou menos, assim. Talvez aquilo seja a arma dela. A outra, pela vestimenta dela, a vestimenta dela tá meio apodrecida também, tá? Mas ela veste um hobby. Tá? Então, pela vestimenta dela, você imagina que ela seja uma conjuradora de algum tipo. Eu entro em contato com a Ciere para ver se ela consegue, junto comigo, tentar detectar o vazio nelas, se de alguma forma o vazio penetrou nelas. Tá? Outra coisa, eu quero entrar em contato lá com o pessoal do Big Brother lá, para perguntar se há alguma frase que somente os Eiradãs poderiam conhecer. Tipo assim, a gente é Eiradã, Tchuf é bom, Tchuf é demais, tá ligado? Pessoal do Big Brother. É. Pessoal lá do reino lá, cara. Eu tô com tapa-olho que eles vê tudo, né? Ah, ok. Certo. Eu esqueço o nome do reino. Vitália. Ei, Vitália. Obrigado. Tá, e aí? Ai, mosquito. Eu acho que eu fiz caquinha, né? Fiz caquinha, mas tudo bem. O que você fala pro pessoal do Big Brother? Pessoal, vocês conseguem ver o que eu tô vendo, certo? Nos deparamos com uma Eiradã. E... bom, eu não lembro como que são os olhos dos Eiradãs, se são negros como o manto de tenebra. Mas essa daqui, como eu tô enxergando agora, consigo ver que ela tem os olhos negros. Mas ela está um pouco arisca com a gente. Queria saber se há alguma coisa para dizer para ela, mas sem que ela desconfie da nossa palavra. Algo que só os Eiradãs saberiam dizer. Tófia, você manda mensagem para os deuses. Não vem resposta. Oh, caralho. Houston, we have a problem. Tá, a primeira coisa que eu queria ter feito foi, eu falei pra você, junto com a Ciri, tentar detectar o vazio nelas, certo? Certo. É um perception, o que que eu faço? Joga a percepção. Where is my perception? 52 já. Elas estão vazias de vazio. Uf. Não tem nada de vazio nelas. E minha intuição, Jeff. Quanto que deu? Ah, ok. 38. Griel, você tem certeza absoluta de que ela tá falando a verdade. Ela tá tão assustada, tão desconfiada, tá com tanto medo de vocês quanto vocês estão dela. Bom, vamos tirá-los dessa sala, gente? Primeiro a gente precisa salvar a outra. Eu venho até aqui por baixo, já, uhum. Que tá no chão. E começo a emergir. Fico ajoelhada, coloco a mão na moça caída. Uhum. Olho pra moça que tá de pé. Ailda é o nome dela, né? Ayla. A que tá caída é a Ailda. Ailda. Aí eu viro pra caída e falo, viemos ajudá-la. Puta, não achei que eu lá dessa. Ailda. Tá, eu olho pra que tá de pé e falo, era eu quem estava falando com você. Infelizmente, não foi nas melhores condições que nos encontramos. Mas tentarei salvar sua amiga. E aí eu uso a runa da vida nela já também. Runa da vida. Você sobe até lá então. Sim, eu começo a emergir da terra, ali por debaixo, pelo canto dela, bem aqui, ó. No teto, né? Você sobe e começa a descer do teto, uh-huh. É isso? Sim. Tá. Tof. Quando você começa a atravessar o teto... Eu vou tomar muito no cu. É uma coisa estranha. Você começa a sentir um formigamento pelo seu corpo inteiro. E aí vocês vêm... Quando a Toff, ela vai colocando a cara assim pra fora. Quando você vai saindo ali do teto, Toff, uma descarga elétrica violentíssima, como se fosse eletricidade estática, atinge você. Como eu tô dentro da terra, então de boa, sofreu terra. Tá, ou você para toma raio. Isso de dano, save and throw de reflexos, você tem evasão, vai zerar esse dano. Aham. Tá. Uhum. Mas é um relâmpago que... Hã? Rola save and throw. Ok. Rola com vantagem. Tá. Save and throw de destreza, né? Destreza. Eita. Quem manda ficar no lado da terra quis virar para a raia, deu nisso. 43. Aham. Uhum. Um pouquinho top. Sem pressa. Galera, já arrumamos um jeito de nos prevenirmos contra dano elétrico, mano. Só de botar top na terra. Aprendi essa técnica, sabe com quem? Com o Bellsprout, rapaz. Você lembra quando ele foi batalhar com o Pikachu? É, filho. Botava as raízes na terra. Uhum. Malandro. Malandeada. Pokémon ah, querendo ensinar. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Eu tirei um no dado. Dispara aquele relâmpago, você se encolhe ali na terra, Toff. Consegue sair. Escapar dessa eletricidade. Que veio. Jack. Tá. Mas Jeff. Você não escapa completamente. Você ainda sofre metade do dano. Que veio de onde? De você. Do teto. Diga, Celerim. É, não, é que você rolou um D2. Ah. Claro. Era um ou dois que você ia tirar. Exato. Eu te pedi um porquê isso. Mas okay. Deu na mesma. Ok. Os dados nunca mentem. Toff, é assim, ó. Você tá lá no teto de boinha, tá? Na hora que você faz isso, ó. Vlup, sai do teto. Pish, aquela descarga elétrica. Não sabe de onde que veio isso. Simplesmente aconteceu. Você é ligeira. Você é ágil. E aí você se esquiva. Desviando. Da mesma forma que você faz o tempo todo, tão naturalmente. Você receberam o treinamento da Kyra pra isso. Você tem um treinamento especialista em se esquivar desse tipo de coisa. Tá? Seu treinamento de monge te dá essa habilidade de escapar disso com facilidade. Você se esquiva, mas não tão bem o suficiente. Tem alguma coisa estranha acontecendo, Toff. Você escapa, mas ainda toma dano. É como se isso tivesse anulado ou feito regredir em um passo... a sua evasão. Pera aí, se regredir em um passo, você toma toma tudo ou metade, né? Metade. Se passou no teste, metade. Tudo ou metade. Normal. Cara, quer me dizer que agora esse lugar que a gente tá, tudo a gente tá ou perdendo nada, tudo... evasão. Metade ou nada, evasão aprimorada. Não, você passa no teste. É, passou no teste, a dificuldade foi bem baixinha. Passou no teste, então você toma escapa metade. Assim. Não, não vai tomar metade, não precisa tomar metade. Ah, então... Conseguiu escapar. Mas não, desculpa. Tá certo, toma metade, porque regride um passo. Sim. Regride um passo. Então toma metade. Você ainda assim é atingida. Aham. Uhum. Mas eu recuo ou eu tô emergida do... Pode ter emergido e esquivado ou recuado, você decide. Ok, eu tô do lado de fora e eu consigo okay. Ficar de ponta cabeça, ok? Por causa do okay. Meu treinamento de ki. Ok. Eu olho assustada pra esse relâmpago. e penso, ué, eu teria esquivado disso, deve ser esse local. Bom, como eu disse, viemos te ajudar. Eu que tava falando com você, mentalmente. Queremos mais resposta, tudo bem? E eu uso runa da vida na menininha caída. Ok. Mas aí seu teste de runa da vida. Eu não posso usar o valor máximo que eu tenho? Pode. Eu quero usar então, 26. Mosquito chato, gente. Toff, você usa a runa da vida nela. E ela melhora um pouquinho. Mas ela não melhora muito, não. Mas é o suficiente pra ela conseguir levantar e se comunicar, ou não? Ela consegue falar com você, mas ainda muito sussurrando, muito enfraquecida. Certo. Pessoal, vamos sair dessa sala aqui. Vamos levá-las pra fora. Ela fala assim... O que você fez foi muito bom. Agradeço muito. Mas ainda assim não foi suficiente. Pessoal, vamos levá-las pra fora. Ficar aqui dentro não tá sendo nada bom. Concordo. Eu pego ela pelo braço e vou descendo a parede andando. Tipo, vou caminhando daqui pra cá, pra porta e vou descendo com ela. Tá certo, Toff. Quando você fica em pé no teto ali, é estranho, você sente como se você estivesse andando pelo chão. Só que você tem a impressão de que tem pesos amarrando você, né, e jogando, projetando você pro chão. Quer dizer, pro teto. É como se sua roupa tivesse pesada. Você sente algo assim, conforme você move o braço, você sente algo empurrando seu braço no sentido contrário. Como se você estivesse debaixo de água. Mas... Uma observação rápida. Enquanto a gente está ali conversando e tal, e a gente vai saindo, eu quero perceber se todos os cadáveres que têm espasmos, todos eles estão com metal. Ah, ok. Entendi. Metal no, nos membros que se movem, né, no caso. Uhum. Joga investigação. Tem que fazer notar. Ô, Murray, mandei uma mensagem no privado aí pra você, você viu? É, a mensagem é você morreu. 32 já. Faleceu. Murray? Ah, eu acertei o nome, Jeff. Era esse mesmo que eu tava pensando. Oi, Jeff, aqui. Ah, seu palhaço, você também tá vendo a mensagem do Murray, né? Não, a Sana Demo. Zé. Ah, pera aí, rapidão, só deixa eu acertar o mouse. Era esse nome aqui mesmo que eu tava pensando. Ui! Tá porra, tomei no cu. E ficou lá fora, hein? Yeah. Tomei no cu. Tá da partinha. Já... Tomei no cu, foi engraçado, corro, mano. Ainda bem que eu me preveni e transformei em lobo. Vamos lá, vamos com calma. Ok, enquanto isso, Celerim, o que você tá fazendo ali no outro corredorzinho? Eu tô tentando ver se tem alguma coisa atrás dessa porta. E eu tava meio que de guarda, né? Certo. Porque se elas estão vivas ali, então poderia ter alguém aqui. Uhum. Celerim, você sente muito forte o cheiro de ozônio. E você escuta... Assim, como se fosse... como se fossem descargas elétricas. Como se algo tivesse em curto-circuito atrás dessa porta. 32 da TAF. Ô Jeff. Só um minutinho, mano. Vou sair aqui no computador, que vou ter que devolver a televisão. E aí eu vou logar pelo celular. Beleza. Beleza? Joia, vai lá. É só o tempo de eu conectar a televisão lá pro pessoal e eu já volto. Vai, tranquilo. E aí, Celerinho? O que você faz, Celerinho? Tá, eu vou querer tentar, assim, ver tem como espiar, assim, pegar uma fechadura, alguma coisa assim? Ou é uma porta maciça? Tem. Joga percepção. Cadê? louco! Celerim, você consegue ver além da porta um dormitório comunitário, certo? Tem corpos caídos no chão, corpos de demônios, certo? Quasites e outros demônios menores. E te chama a atenção que exatamente no centro desse quarto tem uma grande esfera flutuando. Uma esfera metálica flutuando, girando e envolta numa aura de eletricidade. Tá. Isso ilumina todo o ambiente. De vez em quando sai um disparo assim. Lembra aquele globo de plasma? Você põe a mão assim, os raiozinhos vêm assim na mão? É, o que eu tipo li isso, o cabelo. Não. Que lá é o Vandergraff, tô falando o pequenininho, que é a esferinha de vidro. Fica saindo os raiozinhos, assim. É, aquela que eriça o cabelo também. Quando chega com a bolinha, aperta assim, dá um raião, né? É. Tipo isso. É o que você tá vendo atrás da porta. De tá, repente, então sai um raio, vou... atinge um corpo, o corpo dá uma mexida, assim. Certo. Eu vou ficar só aqui, né? Aqui, ó, esperando o pessoal sair. Tá. Não vai querer entrar lá? Agora não. Vou esperar o pessoal. Troca. Tá. Ok. Vocês estão lá, então, removendo as meninas, é isso? Sim. Na Toff, quem mais tá ajudando? O Grial, que tá lá no alto também? Ou não? Não, porque eu teria que sair da forma gasosa, né? É. Sim. Ainda é folha. O ozônio vai fazer mal pra mim, não, né? Hã? É só o raio, né? O quê? Não, o ozônio, ele queima. Ele não é... acho que ele não é tóxico a ponto de envenenar. Não. Então eu vou me destransformar, vou pegar outra e vou sair o mais rápido possível daí com ela. Ok. Mas a outra acho que tá bem pra andar, não tá? A outra até que tá bem, sim. Mas elas precisam de uma ajudinha ainda, assim, né? Bom, vocês vão lá, sem muita dificuldade. A não ser o fato de parecer que vocês estão embaixo d'água, porque quando vocês fazem força pra cima, alguma coisa faz força pra baixo. Só que de ponta cabeça. E aí vocês vão, conseguem ir puxando elas com essa dificuldade a mais, né? E tiram elas dali do teto. Descem com elas. Vocês têm que fazer uma força, assim, pra conseguir se desprenderem do teto. Quando vocês conseguem se desprender do teto, vocês caem normalmente no chão. A força da gravidade age normalmente e leva vocês de encontro ao chão. E aí vocês conseguem finalmente sair da sala. Ok. Aí o Dar, ela olha pra vocês e fala: muito obrigada. Muito obrigada. Eu vou pro corredor aqui. Cadê a outra menininha? Ayla. Tá junto. É que eu não consigo mover, mas enfim. Eu movo todo mundo pro corredor aqui. Tá. Pronto. Celerim veio junto ou tá no corredorzinho ali? Não, eu tava ali no corredor. Não. Eu tava esperando vocês. Tipo assim, você veio aqui pra enxergar, aí você voltou aqui, certo? Isso. Tá, então quando eu passo por essa quina aqui, Celerim, encontramos duas possíveis sobreviventes. Tá tudo certo por aí? Ah, tá sim. Eu só encontrei uma espécie de imã gigante aqui. Um quê? Imã. Imã. Irmã de quem? Imã. Imã. Magnético. Você falou que tinha uma bolinha preta perto de uma delas. Ela trouxe junto ou ficou lá? Ficou lá. Então, e ela nem fez menção de pegar. Nem fez menção de pegar. Se nenhum de vocês pegar, ficou lá. Então acho que não era a arma dela, não. Deve ter a ver com isso aí do celeirinho, essa bolinha. Parecida as bolinhas, né? Será que era isso que tava puxando as coisas lá dentro? É bem possível. Vocês estão falando isso em voz alta? Suponho que o celeirinho esteja próximo da gente, a gente tá sussurrando. É, eles passaram no corredor e estão indo embora. Eu tô indo junto. Ah, vocês estão sussurrando, eu vou jogar um dado aqui. Ah, sussurrando assim, a gente tá falando relativamente baixo um pro outro, sabe? É, nesse tom que vocês estão falando aqui, né? É isso. Caramba, os dados estão contra mim hoje. O 20 passou do lado. É. Bom, se eu entendi bem, essa daqui é a Yuldar e a outra é a Ayala. A Ayla. Elas são a Iradans e vieram aqui pra ajudar um amigo e... se ferraram por causa do atropo do bebê de Rosemary. E agora espero que elas possam contar pra gente o que realmente aconteceu, o que está acontecendo, o que elas acham, o que elas têm certeza. Bom, cooperar com a gente, né? Vocês estão dispostas a isso? A Yuldar, ela pega e fala. Ah, claro que sim. Eu acho que eu posso confiar em vocês. Mas primeiro eu quero que me respondam uma coisa. Como vocês conhecem a nossa raça? Ué? Quem é o responsável pelas Hieradans mesmo, que apareceu lá em Sombria, aquela vez? Gauron. Porque, digamos assim, somos amigos pessoais de Gauron. Ela regala os olhos. Qual é seu nome? Meu nome é Estou na hora certa no lugar errado e te salvei. Por hora isso basta. Agora você pode, por favor, nos falar sobre Gauron, sobre o atropo. É isso mesmo, garota. Eu vou e só dou um toquezinho nela. Quero ver se ela tá imantizada ainda. Não. Você toca nela, Celene, não tá imantada. Não. Antes do atropo, eu queria perguntar uma coisa pra ela, Stoff. À vontade. Ah, mais uma coisa. Isso eu falo pra mãe da... O resto, mulher. Denise marcando aqui. Eu falo pra mãe do Griel passar pro pessoal. É, tentei entrar em contato com Vitália e não tive resposta. Estou preocupada. Ok. Como vocês foram aprisionadas, Anê? Se é que vocês estavam aprisionadas, eu não sei. Bem, ela olha pra Ayla, que tá se apoiando na parede fraca. Ela olha pra você, se lembram bem? Nós estávamos viajando, conhecendo o multiverso. Viemos até o abismo. E o nosso amigo, ele foi capturado. E quem o capturou... Beleza. E quem o capturou prometeu libertá-lo se nós matássemos o Atropal. Nós o seguimos até aqui. Nós fomos aprisionadas por ele. Ele usou algum poder mágico para fazer isso com a gente. E nos prendeu daquele lugar. Ela olha pro Murin. O Murin não tá. Olha pra Sierra, meio desconfiada. Mortalha vermelha. Eu pergunto pra ela, Jeff. Foi a mortalha vermelha? Ela olha pra você. Sim, foi ela mesmo. Vocês a conhecem? Estão amando dela aqui? Infelizmente. Bom, eu não sei o que meus colegas pensam, mas eu não vejo problema nenhum de colocar numa condição, quando a gente for entregar o que a gente tem que entregar pra ela, de libertar o seu amigo também. Você tá tão desesperado de mandar tanta gente aqui, ela não vai ligar de CD uma coisa a mais. Qual é o nome do seu amigo? Como assim? A gente vai daqui a pouco retornar pra ela, porque a gente vai fazer o que a gente vai fazer aqui, do jeito que a gente vai fazer, e vai voltar lá. Vocês vieram pra matar o Atropal também? Não necessariamente, né? A gente só precisa de sangue, né? Ou era sangue. A gente que matava? Vocês lembram, gente? Agora tô em off, não lembro mesmo. Não, só sangue. Vocês fizeram um acordo com ela? Eu vou só te explicar o contexto. Tá faltando uma pessoa nesse grupo, e é justamente essa pessoa que fez esse acordo. Ah, é Ciri. Não, pera. Vem cá, qual que é o nome do seu amigo? Agora foi o Muri. Ela cantou, parou de cantar por quê? Vai, qual que é o nome do seu amigo? Tá com a mortalha vermelha. Eu acho que isso não importa agora, não. Não importa, se você quiser ainda tirar ele de lá, né, pô? Tudo bem, façamos um acordo, então. Nós podemos trabalhar em conjunto, então. Vocês querem só o sangue do Atropal? Sim. Nós temos que levar o corpo. Então nós ficamos com o corpo, vocês com o sangue. Bom, primeiro que... Droga, Murray, se foi... Pera, pensa. Ô Murin. Oi. Quando você viu o que você viu, qual que é a sua reação? Ai, ai, um Balrog. Pouco de espanto, né? Vai ter aquelas criaturas que eu nunca tinha visto. Você fica ali olhando, espantado, durante um tempo? É isso? Sim, porque, tipo, é três criaturas imensas que eu nunca vi na vida. Tipo, não sei se são criaturas normais aqui da região. Então, certo. Eu fico meio que espantado por eu estar sozinho, né? E meio que por enfrentar três criaturas, mas... Ok. É aquele espanto meio que, tipo... Abro, fudeu. Agora não tem pra onde correr, tipo... Mais ou menos isso. Uhum, tem tá. Sim, pra cá virar minhoca. O que acontece então é o seguinte. Murray, você fica olhando ali, observando durante um certo tempo, uma cena bizarra que eu vou descrever. Enquanto isso, o grupo estava lá resgatando as duas elfas, as duas Eiradãs, trazendo elas ali pro corredor, conversando com elas. No meio dessa conversa com elas é que acontece o que eu vou descrever. Tá? Certo. O que você chega e fica observando assim, de forma assustadora, assim, com nojo, grotesca. Tá? Você vê que tem seis criaturas enormes. Opa, seis não, desculpa. Três. Quatro criaturas enormes. Não, seis. Não, cinco. Tá, mas... cinco criaturas enormes. Tá? Elas têm praticamente triplo do seu tamanho. São gigantescas. Essas criaturas, elas parecem ser compostas de sombra, como se fossem espectros, como se fossem fantasmas. Apesar de serem esses seres espectrais, elas conseguem tocar coisas no mundo físico, no mundo material. Tá? Adiante, só uma... Elas estão seria a mesma criatura que enfrentei ali no começo? Não. A gente entrou? Não. Lembra um pouco, criatura. Lembra um pouco, assim, pelo fato do corpo ser composto de sombras e tudo mais. Tá? Só que o outro era muito mais escuro. Aqueles outros seres, eles eram muito, muito, muito mais escuros. Extremamente bizarros, tá? Esses daí, eles estão muito mais pro... Oi, amor, beleza. Eles estão muito mais pro aspecto humanoide, quase corpóreo, do que aqueles outros, tá? Eles aparentam ter chifres, assim, como se fossem demônios, tá? Mas é como se fosse composto de sombras, de névoa, isso daí. E eles estão cercando uma criatura bizarra e gigantesca. Essa criatura bizarra e gigantesca. Nossa, dá pra compartilhar a tela? Ah, é. Tem que mostrar a tela pra você. Pera aí, então. Pera aí que eu vou mostrar aqui. Ah, enquanto compartilha só lá dentro, viu? Não fiz acordo nenhum, velho. Eu recusei o acordo. Quem aceitou o acordo foi assim ele, velho. Tem que eu sair da sala. Que ela me envenenou e falou que precisaria do veneno. Eu falei que não precisaria do negócio, que eu era imune. Nossa. Então eu não ia aceitar nada. Então, tipo, quem ficou mais preocupada foi a Ciri e ela aceitou. Então eu não fiz pacto com ninguém. Foi? Ok, tá entrando aqui. Peraí que eu tô. Tô quase, tá? Que boa. É uma criatura bizarríssima. Ela lembra como se fosse um feto. Eita. Perdi sanidade, quer ver? Tá. Lembra como se fosse um feto gigantesco. Um feto de quase 6 metros de altura, flutuando, ainda preso, enroscado ao que talvez seria o seu cordão umbilical. Ele é todo deformado. E essa criatura que vocês chamam de bebê, né? Uma criatura de 6 metros de altura. Sim. É 2001, Odisseia no Espaço aqui. Esse ser grotesco, Murray, ele é cercado por essas outras criaturas. Esses fantasmas. E esses fantasmas, eles parecem, de alguma forma, tentar embalar esse ser bizarro. Tá? Como se estivessem cantando uma canção de ninar pra ele. Maria. Essa aqui do quê? Ok. Tá vendo aí? Agora você vê, né? Porque do caralho! Mano, só que não é um bebê nunca! Ah, é sim. É o bebê de um deus, que... depende do tamanho do deus, né? Esse é o Atropo, né? Esses seres aí, bípedes gigantescos, esses andarilhos noturnos aí, eles estão ao redor desse bebê gigantesco, assim, com as mãos, assim, como se fizessem um afago nele. E a impressão que você tem é que ele tá dormindo. E aí você começa a escutar os sons das vozes do grupo conversando ali no corredor, se aproximando de você. Tá? E aí você vê os cinco, aliás, andarilhos, né, se voltando na sua direção, como se tivessem detectado a sua presença. E aí, subitamente, o bebê bizarro, ele abre aquele olho todo deformado, purulento, e olha na sua direção. Você fica arrepiado. Inteiro arrepiado, ante aquela visão aterradora. E aí o bebê, ele olha na sua direção, vocês cruzam os olhares, e aí ele começa a meter um grito, uma espécie de um choro, alguma coisa assim. Quando isso acontece, subitamente as portas, elas fazem isso. Vum! Elas abrem pra fora, estourando as dobradiças e arremessando você com tudo. Joga um save de força. Tá, ô Jeff, joga ele pra mim, fazendo favor, na forma lupina. Ok. Você vem fraude de força, eu tô em fúria, então é joga quase. Okay, ah, não, é só teste de força, que é vantagem. 28. Você vem fraude, não, desculpa. Cuidado é 28, facinha, tá. Cadê aqui? Murin. Opa. Errei. Murin, Murin, Murin, Murin. Murin Lupino New. Ih, eu não consigo. Ele tá a ficha aqui. Tá, eu vou abrir a ficha dele aqui. Nota a tela. Show to players. Ah, agora aparece. Olha, mas não aparece a ficha, que engraçado. Não, só a imagem. Só aparece a imagem. Vou dar rapidamente o controle aqui para todos os jogadores, vamos ver. Agora dá pra mexer. Agora dá pra mexer, né? Uhum. Tá estranho. Se você quiser fechar a tela de compartilhamento, pode fechar, viu? Pra não ficar pesado pra você. Tranquilo. Ah, agora aparece. Aê, agora eu posso falar daqui. O Save and Throw é normal, viu, Jeff? É só Save teste de força normal mesmo. Que é uma vantagem. Porra. Caralho! Tá. A porta, ela se abre com tudo, escancara com tudo assim, batendo em você, Maureen. Você pula assim 3 metros pra trás e cai em pé. Tá? A distância da porta apenas. Tá. Cai em pé, e a porta, não, onde ela bate em você assim, ela quebra. É uma porta de pedra reforçada com metais ali. Na hora que a porta bate assim em você, você resiste e voa só 3 metros pra trás. E a porta, ela é estourada aqui. Ok. E certo. Aí vocês todos escutam aquele som bizarro. Aquela cria do demônio chorando. Cria do demônio. De um demônio com um deus. Chorando. Fazer o quê, né? Porque o bebê acabou de ser acordado. Joguem iniciativa agora. Porque qualquer coisa que vocês forem fazer vai ser na ordem de iniciativa. Caralho. A minha você rola com vantagem, viu, Jeff? Iniciativa. Ok. Beleza. O povo tá vindo pra na minha direção já? Não, tão longe ainda. Mas que merda, ainda... mano. Nossa, é um festival aqui de 1 e 2. Caraca, eu não vou ficar por último não, hein. Eu vou rolar essa porra aqui, mano. Ah, eu não sei qual foi o meu valor, então... Ah, mas que lixo, hein? Tá, passei na frente de uns par agora. Você tem vantagem, Murray? Eu tenho. Vamos jogar aqui pro Murray. Ah, você jogou aí? Ah, valeu. Uhum. Boa, boa. Pro Murray. Eu vou gastar outro ponto herói que vou rerolar, tá? Quanto que foi o... Por enquanto você é o último. Porra, mano. É. Você tem 6 de bônus? Não sou destrezudo que meus caras aí, não. Tem alerta até no... Destrezudo. No dedinho do pé, mano. Gastou e continua. Tá com 29. Aliás, não podia gastar o segundo, né? É um só, desculpa. Então vai ter que ficar o 29, mano. Eu tava querendo gastar um terceiro aqui. Não pode. Vou corrigir aqui pros 29. Mas tem outras pessoas pra rolar, né? Quem falta rolar? Os andarinos. Ah, sim. Tinha esquecido dos darilhos. Ah, mas que lixo. Que lixo. Ah, eles têm um pouquinho de bônus. É, eles têm um pouquinho de bônus. Eles podem ficar antes do Murin tá de boa. Tá. Aquele choro bizarro vindo até vocês. O que vocês vão fazer? Griel. Eu escutei isso, Jeff. Já vou até ali no corredor, coloco a cara. Gente, o muro técnico tá encrecado. Já puxo uma flecha, começa a voar. Qual que é a altura do pé direito aí? Onde você tá, 12 metros. Eu vou voar, Jeff, até ter uma visão clara daqui, dessa região. Tá. É engraçado que a gente não pensou nisso pra passar da armadilha, né? No quê? De voar, pô, gente. Mas passar voando por cima da armadilha. Eu acredito que não adianta, relaxa. Não é placa de pressão. É. Não, mas é tipo, você passa ali na direção do olhar do cara, mas aí precisa ver o raio da magia, né? Não sei se é a área do. É olhar, não é placa de pressão. Okay, o cara consegue olhar. Primeiro que eu vou fazer, eu vou usar o Java Veloz. Uhum. E eu vou dar dois ataques no trupo ou nos andarilhos, gente? O que vocês preferem? Vai bater nos andarilhos, vai bater nos andarilhos. Eu vou bater nesse andarilho da frente aqui, dois ataques nele. Tá. Ai, meu Deus. Vamos lá. Ô, Jeff, esse negócio aí, esse andarilho é o quê? Ele é um espírito. É um espectro, velho. Ele é um espectro. Ele é um morto-vivo. Tá, não, só saber se é um inimigo favorito. Tudo aí é morto-vivo. Os únicos vivos aí é nós, mano, por enquanto. E olha lá ainda. Deixa eu ver se acertou, mas tá acertando. É muito botão, me confundo. 43 crítico, acerta, Jeff? 43, acerta. Deixa eu jogar o dano aqui. Outro 43 acertou, então. Eu vou usar... Boa, mano, já junto que é melhor. Pulso de ação, pensei, tá vendo? Eu vou usar pulso de ação e fazer mais dois ataques nele. Tá, Jeff. 32 no darilho noturno? Acerta. Toma aí um dano nele. É, você não consegue enxergar o outro cara ali ainda. 40 acerta? Acerta. Certa. Beleza. Então acertei os 4 ataques. E Jeff, acho que tem que tomar só um bônusinho aí. Só que ficou faltando. Deixa eu ver rapidinho quanto que é. Mais 2, 4, mais 4 de dano, mais 8. Mais 8 de dano. É 2 por ataque? É, porque eu aumento meu bônus inimigo favorito de mais 8 para mais 10. Ah, justo. Tá, alguém somou isso? Depois... É, mais 8. Ó, 42, 41, eita, calma aí que eu vou tomar aqui. Pera aí que eu vou tomar. Eu já vou dividir o dano. E vou tirar. Então faz a soma aí pra mim, Gui, por favor. 27 elétrico. Ok. E agora eu vou somar os outros. Agora tem que abrir a calculadora aqui, é muita coisa. Duzentos e quarenta e um físico. Tá. Desce a barrinha bem, vai, por favor. Desce bem. Ai, caramba. Maximizei a porra da calculadora aqui. Peraí. Esse primeiro foi só o elétrico, né? O 23. Se for, então vai ser legal. Foi só o elétrico, só. Ô, Jeff, você tá tirando do errado. É do errado? Ah, tá, do errado. Você tá tirando de baixo. É o do meio, é o do meio, tá certo. É. Ou se você quiser trocar ele de um lugar, tudo faz. Já foi ali. É verdade. Só trocar o minion de lugar. Sete elétrico, 249 físico. Ok, tá aí. Jogo. Reduziu bem a vida dele. Quase foi. Beleza, acabou uma vez, Zé. Foi isso? Foi isso. Ok. Você já atacou com o pulso de ação também? Foi. É quem só conseguiu bater num carinha só. Ah, não, beleza. Não tem visão dos outros ainda. Então tá, Grial. Aquele bebezão bizarro. Chorando lá. Ensandecidamente. Tá? Aquela coisa estranhíssima, gosmenta, nojenta. Ele olha na sua direção, Grial. E aí ele vai fazer uma ação lendária. Olha o Ciclope. Soca. Oi. 100 feet é quantos metros? 100 feet? É. 30, 60, 90. Ô, Jess, se for fazer um 20... ataque em tem que jogar com desvantagem. 28,5. Relaxa, relaxa. Deixa eu ver aqui. Ou 30 metros. Eu já atualizei agora meus status, só pra depois não ter que somar mais esse, mais dois de novo. Ô, Grial, joga um D12 pra mim. Um D12? Não, peraí. Não. Na verdade é 30 metros só. Acho que você não vai jogar D12 ainda não. Eu não sei se não alcanço o Grial ali, né? Ô, caramba. Eu tô dado. Não. Eu queria ler. Calma. Tem que botão errado pra ler. Ele tem que encostar. Tô vendo não, justamente não tem que encostar o alcance. Dele, não, é uma magia. Spoiler, gente, não deixa ele encostar o dedo, não. Não, ele não precisa encostar, é a magia daí. Vixe. Cadê o Grial? Onde que o Grial tá? Deixa eu ver a distância que o Grial tá. No caso dele aí, não é dedo da morte, né? É o cordão umbilical da morte, né? Ele estica o bagulho. O Grial tá aqui, ó. Ah, é só ação lendária, né? Não posso mover ele, então. Então esse aqui também não chega. Tá. Esses aqui chega. Caramba! Você tá fora do alcance dele, Grial. Vou pra trás, então. Ele ainda tá atrás da parede, né? Ele tem que fazer a curva, a magia dele. Você está fora do alcance dele, seu miserável. Então o que ele vai fazer é uma ação de teleporte. Eita porra! Eita porra, fodeu! Até 54 metros, um local que ele possa ver. Então ele chega aí. Gente, eu trouxe combate pra nós. Bom, você parou ainda dos andarinhos. É. Murray, cuida dos outros cinco. Você chega com a gente. Bom, também. Bom saber. Virou minhoca, virou minhoca. Tá perto do. Cadê o Grial? Onde você tá, Grial? Tá aqui. Ele tá aqui, ó, junto com. Com o Dragonborn. Ah, tá, ok. Nossa, tem que virar do sol. É perto do Grial que eu vou. Vou chegar lá pertinho do Grial. Pronto. Foi o que ele fez. Ele chegou perto de vocês. E aí todos vocês vão ter que rolar um teste. Você bateu com vantagem, né, Maria? Bati. Então você tem mais 2 de dano nele, mais 2d6 de dano. Uma aura de energia negativa emana dessa criatura profana. O Dragonborn é aliado seu. Não tem teste? É. Tem teste sim. Mas vamos ver. Vocês sofrem isso aqui sem direito a teste. Esse aqui não tem teste. Que lixo. 22 pontos de dano necrótico. Eu tô na área? Você não, Murray. Agora deixa eu ver. Algum de vocês tá com menos do que 50 reais, pontos de vida? Quanto? Não. Menos que quanto? 50? Não. Não? Não sei a Lisbeth. A Lisbeth curou, filho. Nossa, tá bem mais caro então. Não, é sério. Caralho. Ninguém tá com menos de 50 PV, né? Todo mundo tá com um PV baixo, te curou, mano. Tá. Mas essa elfa aqui, ó. A Ayla. Ela cai no chão, morta. Nossa, passa a parede, né? Passa. É uma aura, né? Ela vai se expandindo. Porra, vocês não se preocuparam em curar a mulher, velho. Até curou um pouquinho, mas foi pouquinho mesmo. Ô amor, a gente toma isso de dano, né, Jeff? Isso. Pode falar. Ela tomou 22 e caiu, é isso mesmo? Isso. É, por causa do efeito adicional. Se tiver 50 pontos a menos de vida, é 0 PV. Toff, sua vez. Ela morre instantaneamente. Morre instantaneamente. Beleza. Aparece do lado de vocês. Vocês sentem assim aquele clima pesado, aquela energia negativa, a mulher. E cai morta. Ixi, mano, teve com a aura do toque da morte, mano. Ayla! Não! Não! Vocês acordaram o Atropão! Droga! Que o pariu, velho. Fujam! O poder dele é grande demais! Cara, falho. E aí, Toff? E aí? Opa, aí é o seguinte, John. Espera um pouquinho, Toff. Tá bom. Toda vez que uma criatura iniciar seu turno ou entrar na aura, sofre o dano. Então toma dano de novo. É quantos metros, Jeff? 9 metros de raio. Só na Toff agora. Só na Toff agora. Aham. Pega em todo mundo. Só você toma esse dano, Toff. Os outros só no início do turno de vocês. Eu entendi. Desgraça de uma criança do cão. Eu venho até aqui, já. Eu venho chutando a parede, carregando energia. A hora que eu tô no ar, que eu pulo, eu mando um desintegrar nele, só que com a runa, tá? É a magia desintegrar, porém com a runa, certo? Uhum. Vai ser a runa do fogo, né? Vai mandar fogo no bichinho? Vai dar ruim. Lembra que a gente precisa coletar o sangue dele antes de se desintegrar ele, velho. É, já vou jogar a runa do... Deixa eu ver. Do fogo. Fica tranquilo, ele não vai cair no hit só. Né? É, fogo mesmo, Jé. Fogo, beleza. Aí que nós dá o um azarzinho aí, ele... Aí, no caso, eu jogo o dado, né? Ou eu só uso a magia e o dano dela vai ser... Como? Tipo assim, eu desintegrate. Certo? Uhum. Aí eu quero que seja o dano de runa. Você de tá fogo. Trocando dano necrótico pra dano de fogo, é isso? Isso, da runa. O desintegrar é dano de force. É, dano de não, force não é... pra dano de fogo. Não é mais. Não é mais saúde. Não é mais necrótico desintegrar? Nunca foi. Então, onde eu lembro era. Não, é dano de force. Ah, é? É. Sabia, não. Ah, então eu vou jogar. Vou jogar sem ser capuna, vou jogar normal, se for force. Então, beleza. Eu achei que era necrótico. Na terceira edição era necrótico, né? Ah, tá, então deixa eu jogar aqui. Por que não tá aí? Digitar. É, tá com bug o DC aí. Cinquenta e três. Faltou dois dados ainda. Ele tem que rolar um save and throw, né? Mas não foi 10. Joguei 8. Não, foram 8. São 101 de dano. 61? 101, tem 40 de bônus. Puta, é verdade, tem uns bônus, é verdade. 101, obrigado. É destreza já, save de destreza. Dificuldade 32. Destreza? Aham. Uhum. Tá. Tá, peraí. Oh, caramba. Destreza, save de destreza. Boa! Nossa, tem mais dois! Beleza. É um bebê, velho. Nem gatinha, caralho. Você acha que vai ter destreza? Mas tem dano. Não, mas ele não engatinha. Só isso, só não se move, mas tem dano. Dano de force. É igual uma bala de revólver. Bala de revólver, né? Não mata se você não disparar. É tipo isso, tá ligado? Dano foi. Ah, você bate, ficar batendo em alguém uma hora não explode. Ah. Ok. Deu um daninho nele ali. Tá, nossa. Agora, como ação. Me. Tem 5 mil de vida o bagulho. Agora, com uma ação bônus, já daqui mesmo eu vou erguer um pedaço de pedra, vou dar uma bica no cordão umbilical dele, como se fosse uma magia, um ataque de toque, pra poder usar o Dark Souls, né? Pra poder usar o stun do monge. Eu não lembro o nome dessa bagaça. O ataque atordoante? É, o ataque atordoante. Ataque atordoante, isso. O ataque atordoante. Mas você pode usar quando faz magia ou só quando usa ação não, de ataque? Não é magia. É tipo assim, eu tenho uma ação bônus. Eu dou um ação bônus independente do que você fizer como ação. Aham. Uhum. Mas tá. Nesse caso, o meu ataque ele é à distância. Por conta do monge místico, entendeu? Certo. Meu ataque eu consigo atacar ele corpo a corpo, mas à distância. Uhum. Certo? Então jogar uma jogada de ataque nele, que é um ataque desarmado. E eu provavelmente errei, 29. Errou! Nossa. Errou! Manda a pedra passa longe dele. Filho de égua. A pedra faz isso, vai na direção dele, é desviada. Então, uhum. Você foi. Peraí. Ok. Agora eu vou fazer ação boa, ação lendária com ele. Agora né, tá fudido. Tá todo mundo colado, tudo junto, tamo na pica. Formação bola de fogo, né? Pra variar nós. Formação bola de fogo. Ai, ai, ai, vamos ver. Vou bater na Toff, não vou bater na Toff. Ui, a Toff subiu aí. É, eu vazei, continuei meu deslocamento. É louco. Olha, o bicho já vai agir. O bichinho já vai agir. Então, na hora que você dá o desintegrar nele, Toff, atinge ele começa. Você manda a pedra, ele vê a pedra passando do lado dele, assim, o olhinho dele torto, assim, ele olha pra você e começa a chorar. O choro, ele é perturbador. Qualquer criatura menos de 12 metros, ou seja, todos vocês aí, né, que possam ouvir, deve ter sucesso num teste de resistência de constituição CD42 ou vai sofrer um nível de exaustão. Eu, nível de exaustão normal, então eu falho, porque eu não consigo passar nem se eu tirar 20, mas eu não sofro exaustão, certo? Só anota o nível, só okay. A única consequência que você vai sofrer é a morte quando chegar no sexto, né? Beleza. Não vai te debilitando ao longo do processo. Foi, Top, sua vez? Já sim, já. Ô, Morin, save intro de constituição CD42. Se falhar, é um nível de exaustão. Ah, e agora é uma Atropal. Tá, joga aí pra mim, Jeff. Agora é uma Atropal. Agora é a desgraça. Vamos lá, rolei pro Murray. Ah, o Celerim também rolou. Nossa. 43. Tá valendo. Boa. Boa. Passou. Vamos fazer assim, Gui. Rola você os testes aí, por favor, tá? Pra ele. Tá. Você controla menos ficha. Bom. Cadê o... Passou então, Murray. Não recebeu exaustão. Alguém mais... Alguém recebeu exaustão? Eu acho que todo mundo tem que fazer o teste, menos a Toph, não é isso? É, a Toph falha automático, né? Foi isso que ele quis dizer. Todo mundo tem que fazer, na verdade. A Toph não tá a 12 metros. Não tá? A top tá 15. Ah, não. Ah, essa vaca correu pra lá. Ok. É, eu tô pegando aqui do braço dele. Certo, tá certo, tá certo. Do lado, do outro lado da porta tá o Theon. Toph, tá tudo bem aí? Acho que eu vou ficar por aqui, hein? Bom, quem jogar, falhou... De novo, eu joguei errado, né? Com vantagem. Quem falhar nesse teste ganha um nívelzinho de exaustão de presente. E agora vai ser a ação do Baby... Do bebê das trevas aí. A Toph tá a quantos metros? Tá a 15? 15. Tá, eu tenho 3 ataques com ele. Tem alguém que tá a 3 metros dele? Eu acho que não. Então agora tem. Então ele anda ali. A Lisbeth fica a menos de 3 metros dele. Então, na Lisbeth, toma um ataque um toque profano, Lisbeth. ...55 de dano necrótico, você te atingiu. Faz um outro save intro de constituição ou receba um nível de exaustão. A Toph, que tá lá longe pra caralho, eu vou mandar um dreno de energia vital nela. Acerta, Toph? Ué, não saiu... Ah, agora que saiu o ataque. Não, não é de acerto. Ah, é, esse aqui não é de acerto. Verdade. E aí, Toph? Cadê a Toph? Ele foi no banheiro já. Ah, foi no banheiro? Correu na hora H, né? Se cagou todo, se cagou todo. Hora imprópria pra ele... Tá, agora a pergunta de ouro. Qual de vocês quer morrer agora? Porque o cara bate mais vezes ainda. Ele tem 3 ataques. O terceiro ataque ele vai fazer agora. Eu quero saber quem quer morrer. Quem aí quer morrer? Ninguém quer morrer? Eu vou ter, né, Jeff? Quero fazer pipi. Nossa, você tá aí, fala a verdade. Bom dia. Save de constituição CD42. Você tomou eu não dreno posso de energia. Não, você tomou o dreno de energia vital. Oh, meu caralho. Teste de constituição nesse tira 20. Então toma aí. 127 de dano necrótico. Eu caí. Aí pronto! Quem quer morrer, morreu! Ok. Não precisa nem perguntar mais. Não, o Atropo ganhou metade disso em PV temporária. Não, peraí. Eu também ganho, porque eu acertei um ataque nele, peraí. Quanto que eu dei de dano nele? 101, né? Isso. 101. Eu ganhei metade disso temporário, então, peraí. 122 uhum. Mais... 50. 172, tomei quanto? 127? Menos 127. Isso. Pronto, tô com 45 PV. Agora dá certo. Mas falhou no teste. Falei. Então reduz seus pontos de vida máximos em 63. Oh, meu caralho. Caralho, hein, Toff? Ele quer matar alguém. Quem quer morrer agora? Ou eu posso rolar um D8? Eu duvido que você entra lá na sala comigo. 89. Ó, vou mostrar uma coisa importante pra vocês aqui. Estão vendo aí? Agora? É a hora dele. Ninguém tá vendo nada, né, Murray? O quê? Ninguém moveu lá pra você enxergar. Essa é a aura da energia negativa dele. Quase que a Toph morreu. Ah! Eu não tô sendo pego por um triz dessa hora, né? Fica só o pezinho da tua fama. Vai e volta, vai e volta. Ó, pode ver que tá tortinho, ó. Tá tortinho o pezinho. Tá, então eu vou matar um de vocês agora. Fez o pezinho de Kiko pra não morrer. Ó, aqui na ordem da minha tela, hein? Se não, ele... Celerim, pode jogar em mim, amor. Pode jogar em mim. Entra no corredor aqui que eu venho. E pode jogar em você, então? Pode. Ah, eu ando mais um pouquinho com ele aqui, mas então. O povo tá tudo corajoso, mano. Ele vai jogar em zero PV, Cere. Ele vai jogar em alguém. Teoricamente, tá zero eu não mato em combate. Pra matar ele, tem que ser outra pessoa, Carps. Ô, Top. Toma D10 aí, 6D10. Tomei 6D10 já. Tá, então vamos lá. Cere, você vai rolar um D12. Ok. Na verdade, é você que tá rolando, mas pode ser que o alvo não seja nem você, tá? Uhum. Dependendo do que você tirar nesse 1D12. Tira 12. Só lembro que nós não precisamos enfrentar. 2. Muito bem. Matar ele, viu? Se ele, é em você sim. O Atropa, ele olha pra você e você sente uma força atingindo seu corpo, repelindo você com tudo pra trás. Ô, Chaps. Oi. Em contrapartida, eu acho que ele tem runa com ele, tá ligado? Então a gente precisa dessas runas também. Tem. Ele tem a runa da força menor. A gente menor. Sabe que ele tem. Sim, mas o Chaps falou que a gente não precisa necessariamente. Segundo o que tá escrito aqui no negócio do Jeff, é eletromagnetismo. Não era força menor? Não, força menor a gente já tem, já. Força menor. Mas a questão é estado crítico. Se tiver estado crítico, a gente só dá um TPzinho e vaza, mano. Ah, mas que merda. Dificuldade 15. Vou gastar um ponto heróico aqui pra rerolar. Tá bom, eu espero. Nossa, dificuldade 15, eu nem jogo teste. 18? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Não, não tem errado. Tá dividindo não. Por 2, tá não sei tá por certo. Quê. Tá certo, é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso mesmo? É isso aí mesmo. Só CD... de força, viu? Terra de força, CD 18. É um teste só, não é um save and throw, é isso? É um save and throw. Teste de resistência de força. Só pra ter certeza, pode me parece já errado. Tem 12. É que você tá acostumado com salvaguarda, né? É, a gente. Na verdade, eu tenho mais, Bredão. Não, tô falando 12 do cajado da Toque e a aura da Lisbeth. É, mas tenho mais. Eu tenho uma outra aura comigo e eu tenho o Kurama que dá mais 2. E o cajado poder, né? É. Hoje por ele ter se movido. E eu tenho entrado na área dele, eu tô mudando também? Ô, caralho, joguei errado aqui, caralho. Cliquei no... Vou clicar em um, cliquei no outro. Pera aí. Eu acho que não. Porque você já tomou dano nesse turno duas vezes disso. Senão ele é, é uma vez só... Ele rebola, mata pessoas. Uma vez só por turno, na verdade. Porque senão ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta e mata todo mundo, né? Ele mata vocês só de ficar andando. Sim, é só a Toph que toma agora porque ela não tava na aula. Ela tava. Ela eu tava, antes eu tava. Não, mas entrou o turno dele. Né? Tá, não, ó. É, É, explica certinho, magia. Que é na primeira vez num turno que alguém entrar ou começar o turno, toma. Então, mas quando você entra, é você que entra. Não é o bicho que joga você na aura, né? Então é na sua ação, no seu turno, que você toma o dano. Então começou o seu turno. Você toma na aura do cara, você toma o dano. Então, ó. Você toma sempre uma vez o dano por turno. Uma vez por turno. Independente de quantas vezes entrou e saiu. Exato. A tua fala tomou duas vezes já, então. Então, você tem uma vez em crédito, tá, Toff? O restante do grupo vocês tomaram quando ele foi até vocês. E aí vocês vão começar o turno dentro da aura, quer dizer, era pra vocês tomarem agora. É, a gente vai tomar a segunda vez agora. Só então vocês não vão tomar a segunda vez, vocês vão tomar só uma vez. Porque quando ele se moveu não era pra vocês terem tomado. Porque é um dano que ocorre na vez de vocês, no turno de vocês, não no turno do bicho. Entenderam? Então, se, no seu turno, se você tá no, na aura dele, você toma dano. Se você não tá, você não toma. Mas aí, se você entrou, você toma. E é sempre no turno de vocês. Então, como vocês tomaram uma vez no turno dele, no turno de vocês, vocês não vão tomar. E aí, a Toph tomou duas vezes, então a Toph tem uma vez em crédito. Aí. Teoricamente era pra... Nossa, baixa a TV aí, por favor. Teoricamente era pra Toph morrer agora. Só como ela tomou um dano a mais antes, então não vamos considerar isso agora. Ok? Certo. Entendido? Se ele passou no save, entrou? Passou no save, entrou. Criaturas feitas de água... Conforme metade do resultado do teste em metros. Pepele. Uma quantidade de metros. Tá escrito errado aqui. Não uma quantidade de água. Metros. Não, a quantidade de água tá certo. Eu não entendi nada desse texto. Calma. Eu tenho que fazer outra coisa aqui, ó. Agora eu tenho que abrir a regra de runas. É isso que manda. Porque sim, ele está usando uma runa. Uso das pedras rúnicas. Então tá, o meu teste foi 18. Ah tá, você repele baseado no CD 18. Eu isso. 18, então eu agora jogaria... Eu 6 centímetros pra trás, lixo. Daria um D10 mais 2 de dano. Lixo. 6 centímetros a gente nem anda, né? É o pezinho da cedo do Toph lá. Não, agora é o pezinho do Theo. Então tá. Como assim? Ele passou nesse teste, então você não se move, Ciri. Você vai ficar inerte ali, imóvel. Então, vamos passar o turno. Opa. Você falou porque quer morrer, a gente tava esperando uma coisa bem diferente. É, foi o dado. Deu sorte que saiu o poder mais fraco dele. Tirou 2 no dado. Tira 12 aí que eu quero ver. Quando empurra a Ciri pra trás, a Ciri resiste. Imediatamente a Yudar, ela vira e fala: não, a runa. E põe as mãos assim na boca. Fala baixinho. Lisbeth, você. Ela falou o quê? Não, a runa. É uma runa. É uma runa. Lisbeth, você. Então a Lisbeth tá começando o turno dentro da aura. Então ela tem que tomar dano, mas já tomou dano outra vez, então tá tudo certo. Eu vou tentar usar nele a magia missão. Só que aí, no caso, eu quero usar como se fosse a magia comando, sabe? Ela... Tempo de conjuração, um minuto, certo? Eu quero usar essa magia pra fazer com que ele durma. Quero fazer ele dormir. Entendi. Então eu poderia cantar uma canção de Ninar, no caso, pra conjurar a magia. Olha a Lisbeth virando barda. Vai virar de Gryphus agora. Eu posso usar um ponto heróico pra poder acelerar esse processo? Como é que é? Ó, o tempo de conjuração dessa magia é de um minuto. Eu gostaria de usar o ponto heróico para acelerar esse processo. Um minuto. Quer diminuir a duração do, da conjuração. Ela teria que ficar um minuto cantando. É muito tempo. Um minuto. Acho que ela queria diminuir para 15 segundos, 30 segundos, alguma coisa assim. Tá. Um minuto cai para uma rodada, né? Pode. Pode reduzir o tempo com um ponto heróico. E aí vamos ver. E essa é a minha ação, então. Minha ação é fazer com que ele durma. Que é, eu tô usando a magia missão, que é de quinto... É de quinto nível? Isso. E no caso eu posso forçar ela a fazer algum serviço ou abster-se de alguma ação e tal. Mas no caso eu quero fazer com que ele durma. Ok. Certo? Entendi. Qual que é o saving throw que eu vou rolar pra ele aqui? Deixa eu ver. Eu acho que é de sabedoria. Sabedoria, save entrou de sabedoria. Deixa eu ver aqui. Missão. Então tá, então tô rolando aqui pra ele. Ah, é uma magia. Tem que rolar com vantagem. Ok, qual que é a dificuldade? 33? Eita, então passou. Então passei. É o que eu tenho no momento. Eu acho que tá. Realmente. É 32, okay. Né? Mesmo assim, já passou. Ah, sim, isso é verdade. Foi isso? Foi isso. Tá. Você vai fazer mais alguma outra coisa? Se mover, por exemplo, talvez? É, vou me afastar. Então, se desloca aí. É, posso dar um ataque de oportunidade na Lisbeth, né? Que legal. Mas você tá atravessando parede agora? É, você confundiu na aura, né? Aqui, né? Não, você tá aí embaixo. Quer que eu desligo essa aura pra não atrapalhar vocês? E aí eu aviso se não, alguém entra? Essa... Não, tá fraca essa aura. É a outra que tava forte, que tinha duas. Aqui, ó, Lisbeth, você tava, ó. Vamos mudar a cor da aura. Onde que eu tava? Aqui, ó. Ah, então não dá pra me mover quase, não? Colocar uma aura roxinha. Ah, agora melhorou, hein? Agora até parece morte mesmo essa aura, né? Eu quero andar mais. Corre aí, Lisbeth, corre aí. Dá pra andar mais? Dá, você tem 9 metros de deslocamento. Você tem 9 metros de deslocamento, dá pra andar lá perto da Toff. 6 quadrados, D. Ó, dá pra você vir até meu lado, se quiser. É. Eu vou aqui. Aí mesmo? Isso. Então, beleza. Lembrando que você ainda tá dentro da aura dele, né? Aham. Uhum. Bom. Então tá. Você lança magia nele. Ele. Ai, dormi não! Ah! E aí ele olha pra você, Lisbeth. E vai fazer uma ação lendária. Ô, cacete. Vou fazer uma ação lendária com ele agora. A ação lendária dele vai ser de boa. Vou fazer um assassino fantasmagórico em você, hein, Elizabeth. Toma aí. Qual que é o CD? Opa, não apareceu? Não. Deixa eu ver. Apareceu sim, 38 ali, ó. Não, 38 é do que ele fez da missão. Ah. Da Tá, ele usa carisma. Eu acho que é. Começar a se olhar, né? Eu acho que é constituição assassino fantasmagórico, não é? Não, é sabedoria. Sabedoria. Mas aí tem que ver o quanto que é o CD. 38. Não sei por que não aparece. Em algum lugar que eu tinha que ter selecionado alguma coisa, não selecionei, provavelmente. Passou? Ah, beleza. Boa, boa, boa. Não, dá 37. Ou não? Ah, não, 34, 39, tá certo, passou. É, passou. Passou. Beleza, passou, se salvou. Mas toma metade, não toma. Ah, ainda cadê a descrição? Assim, eu tô mudando ainda. Cadê a descrição do negócio? Por que não foi? Tá aqui, é só você clicar, show spell description. Agora vai, só que dá bug. Só você pode pedir. Eu tenho resistência contra danos mágicos, então reduz a metade da metade? Na verdade, isso daqui é psíquico, mas se você passar, não toma dano. Porque é um efeito mental. Ah, é 36, ó. Apareceu a CD agora. 36? É, tá certo, tá certo. Você não tomou nada, amor. É, Nesbitt. Então tá, foi a ação lendária dele também. Celerim, você. Tá no turno, tomou dano. Tô indo embora, viu, gente? Até domingo que vem. Tchau, Ariel. Falou, até domingo que vem. Falou. Ah, deixa minha próxima ação aí tá com o Gui, viu, Jeff? E se acabar o combate, deixa uma ação com você também. Não, a gente vai parar já também, Ariel. Vamos encerrar essa rodada aqui de todo mundo e a gente continua semana que vem. Ah, então tá, 7 horas já. Falou. Cine. Oi? Você tem alguma ideia pra tirar a runa desse bicho? Eu não sei nem onde tá. Eu vou tentar achar a runa onde ela tá e vou ver como é que a gente pode fazer isso. Então, vocês sabem das runas? Gente, será que ele não sente fome? Oi? Será que ele não sente fome? Não, ele é morto-vivo. Eles não dormem. Isso é um assunto pra outra hora, Yudar. Então está bem, Siri. Analise ele, que depois eu faço o que eu quero. Ok. Então vai ser a Siri primeiro? É, só, a gente só inverteu lá. Os dois estão no 24. Sim. Ok, então vai lá, Siri, faça a sua ação. Então eu vou... Ah, agora consegui. Eu vou tentar sentir a runa pra saber onde que ela tá. Uhum. De que forma? E aí? Do mesmo jeito que eu sentia antes, lá. O sonar dela. É, que eu não lembro mais. Não entendi. Ele usou recentemente a runa, né? Então ela consegue sentir os traços. Tá. Você vai fazer isso utilizando as runas? É, eu não lembro como é que a gente fazia antigamente, mas eu lembro que a gente conseguia sentir, do mesmo jeito que eu senti quando eu tava lá junto com o nada e com o vazio, e eu sentia a runa lá no mundo lá. Tá. Ok. Então você vai fazer o seguinte. Você vai jogar pra mim um teste de... Aí analisar. Investigação. Ok. Investigação. Mas que porra é essa que eu escrevi? Pode ser percepção também, mas é mais difícil. A percepção eu tenho 10 a mais de bônus. Tá. E o teste dele tinha dado 18, né? Aquela vez que ele usou. Uhum. Agora eu entendi o que eu fiz aqui. A dificuldade é 42. Eita, tá difícil, hein? Tá, não. Eu tenho que tirar 12 no dado. Caramba, você tem tudo de investigação. Joga uma inspiração, então, só pra garantir. É, eu gastei uma inspiração aqui pra me jogar, só que travou aqui a parada. Só um momento, galera. Problemas técnicos, acho que minha gata deitou no mouse. Aí. O louco. Ah, não, tá. Ó, desculpa. Ah, mas passou. Dificuldade é 47 nesse caso. Ele tá fazendo com investigação. Nossa. Ah, 47, eu passou. Com Perception. Com Perception? Eu tenho mais 2 aqui ainda. Com Perception é mais alto ainda a dificuldade. Bom, você percebe a runa assim, que tá... Esse bicho é muito estranho, grotesco. Tá na barriga dele a runa. Mas você não sabe a localização exata. E ela está dentro do corpo dele. Eu falei assim, ele comeu o celerinho. Sim, comeu? Ele comeu. É, ele comeu, tá na barriga dele. Me digam, é importante, como vocês sabem das runas? Antes de eu responder pra ela, amor, eu tenho uma ação ainda ou isso aqui é uma ação? Isso é uma ação. Você pode fazer ação bônus. É. Ação bônus não vai rolar. Ah, você é feiticeiro, você pode fazer uma magia com uma ação bônus. É, mas o que eu ia fazer não ia ser magia. Então não vai dar. Ah. Não, eu viro pra ela assim. Porque a gente tá coletando as runas pra salvar o universo. Me diga seu nome. Ah, eu não disse ainda, me desculpe, eu sou Ciere. Muito prazer. Ela regala os olhos quando você fala Ciere. Bem você. Ela regala os olhos quando você fala Ciere. E aí ela sorri. Ela vai me matar também igual no Murray lá. Ela sorri pra... Ela... Morra! Ela sorri pra você e ela fala. Finalmente o destino me sorriu. Ele engoliu a runa, Ciere. Na primeira camada, quando eu fui persegui-lo. Ele fez experiências com aqueles corpos que estavam lá naquela sala. Comigo e minha irmã também. Ele aprendeu a controlar a runa. Tomem cuidado. Claro, assim, fique tranquila. Essa não é a primeira que a gente encontra. Eu sei. Sim, Kamelin deve ter te passado informações, não é? Sim, nós estamos procurando as runas. Boa. Certo, então na minha ação eu vou. Então, Ciri, pense em alguma coisa para tirar isso dele. Enquanto isso, eu só vou fortalecer a gente. Qual que é o tamanho desse cara, amor? Esse tamanho aí que você tá vendo. Ele tem 6 metros de altura. Ok, então com uma reaction, eu vou usar uma meia transformação e eu vou diminuir de tamanho. Ok. Vai virar fadinha? Vou virar o tamanho de uma fadinha, acho que tá ok. Ok. Eu acho que ela ia falar que ia virar uma minhoca, trintinha? Mano. Ok. É, entendi. Vai virar uma minhoca! Só toma cuidado. 20 centímetros. Alguém tá assistindo muito Homem-Formiga, né? No ácido gástrico lá. Ah, eu acho que eu não derreto pra isso. Mas eu vou ter que testar. É. Então, beleza. Aí na minha ação que tava beleza, parada. Ok, mini-siere. Ação lendária do Atropa. Foda-se. Joga um D12. Em quem que ele vai bater? Bater na Sierra de novo, joga um D12. Eu sou o único que não tomei dano ainda desse cara, mano. É óbvio, você tá no inferno. Relaxa que você vai tomar agora. Eu tô no inferno mesmo. 3. Puta, só poder podre essa filha da mãe tá tirando. Nossa, os dois jogaram D12 e os dois deram 3. Caraca, os... Mano, quanto foi a iniciativa daqueles bagulho noturno lá, mano? Os andares noturno, velho. Foi baixinha. Deu 21 e a sua é 20. Tá. Vocês têm moléculas de sódio, né? Mas foi uma mais que você ainda. Então toma aí um paramagnetismo. A minha dieta... A minha dieta não inclui sódio. Não, né, Di? Eu joguei pra sair um 3 automático. Tá. Todos vocês vão fazer um save and throw de força, dificuldade 18. Quem falhar vai trombar no coleguinha. Pau! Nossa, eu acho que ninguém vai falhar, amor. Ninguém falha? A gente tem 12. Não, a gente tem 12 de bônus. Ó, oh, então... o Murray não tá aqui. Nossa, eu tirei o mesmo resultado. Ainda bem, porque não era com vantagem, caralho. Mesmo assim, meu bônus. É que é poder fraco esse. Para magnetismo é um efeito fraco. Eu tirei 1 no dado e passei. Eu quero o ferro magnetismo. Puxa a carta, né? Puxa a carta aí. Mas eu passei aqui. Então, Celerim, faz sua ação que depois são os andarilhos. Aqui a carta da bosta pra você, mano. Calma aí, deixa eu ver minha carta primeiro. A carta de falha, né? Beleza. Vai que a falha te faz falhar. Não, porque a falha de quase falhar é engraçado. Eu não fui puxado, mas eu caí. Então eu tenho que tentar me equilibrar. Ah, vai ser de boa. Dificuldade 15? É, você tem. Okay. É só pra não tirar outra falha, né? É, você foi balançado. Boa. Você balançou. Ok, não você caiu. Conseguiu resistir, mas você. Maravilha. Aí. Então vai, faz sua ação então que eu vou ter mais uma ação lendária dele pra bater no Murren. Tá, eu vou testar uma coisa enquanto isso. Eu vou vir pra cá. E aí eu vou começar a fazer tipo uma dança, né? Uma dança. Vai sair choquinho aqui na galera. E eu vou terminar. É tipo um haka do. Sei. Rugby. Que da hora. E aí eu vou apontar pro Atropo. Falar, o que é seu? Infelizmente tá guardado na barriga, mas vai sair já já. E aí eu vou usar manto do cruzado. Uhum. E ele faz um testinho pra ver se ele fica com medo. Vamos ver se ele fica com medo. Ah, é pra ver se ele fica com medo. É criança, né? Criança. Ok, não preciso fazer teste que ele é imune. É imune, tá? É, muito vivo, né? Ah, mas sei lá, é filho de um deus, não sei. Vai, né? Ele é filho de um deus cagão. É. O deus e da covardia. É isso aí, eu vou... E aí todo mundo tem 4d6 mais 21, 7, 14, 25 de dano. Deixa. Joia. Ok. Então tá. Então, ô Maureen, você tá querendo tomar um dano? Mas foi o Celerim que tentou atacar ele, né? Então, Celerim, joga um D12. Na teoria não ataquei, eu só intimidei, né? Você ficou lá, fazendo barulho pra ele ali. Barulho, barulho. Você ficou lá, faz o. Quero minha mamãe. Isso, me joga 6 centímetros pra trás aí. Você é minha mamãe. Ah, cuzão. Toma aí um repelão diamagnético. As moléculas de água são repelidas por ele. Olha, amor, você só tira 18. Toda vez 18. Eu acho que é desnecessário dizer que você passou, né? É, eu tenho 14 de saving mais 12 de bônus. Eu vou jogar só pra não tirar um. Beleza. Beleza. Boa. Passou. Então é a vez dos andarilhos. Ah, os andarilhos. Eles andam. Ó, eles vão até o Murin aqui. Atravessa a parede, essa porra aqui. Vamos cercar o Murin e bater no Murin, então. Só que não. Esses outros aqui, ó. Eles vão andar... Ah, vão todo mundo bater no Murin, vai. O Murin tá querendo tomar porrada aí, então tome porrada. Isso mesmo, vem mesmo aqui. Vai ficar mega flanqueado aí. Vai, fica. Deixa eu ver o que esses caras fazem. Toque espectral. Não vai doer, não. Eu acho que eu só acerto você se eu tirar um crítico, hein? Errou um. CA 54. 2. 3. É só com crítico, Jeff. 4. 5. Só que eu vou jogar 10 dados. Porque... Nossa, vamos lá, 5d20 aqui. Eu tenho que jogar com vantagem, né? O cara tá flanqueado. Vamos ver se sai algum crítico aí. Nenhum crítico. Saiu um aí. É, saiu um. Vamos puxar uma cartinha de um aqui. Vai puxar cartinha o caralho que vai eu vou... Vai que você toca o coleguinha do lado aí, né? Vou gastar um ponto heróico e cancelar esse um aqui. Pronto. Vamos lá, outro d20 aqui. Toma. Tô com medo de tocar o coleguinha do lado, né? É isso aí. Pronto. Os caras andaram, fizeram a ação deles. Passa sua vez. Vai lá, Murin, faz sua vez. Tá. Jeff, a minha vez é, eu vou concentrar todo o poder da runa. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá no negócio da mortalha. Tá? Vou concentrar todo o poder da runa. Pra poder depois fazer uma explosão em área pra poder dissipar esses bichos ou tentar afastá-los dali. Tá, só fica em... Vamos fazer o seguinte, então. Fazer o seguinte, então. Você vai fazer concentração, é isso? É, eu vou... concentrar o poder da runa em mim. Aí, ok. Se você quiser fazer um turno ou... Tá, cada rodada que você ficar em concentração... Cada rodada que você ficar em concentração, você vai adicionar mais 5 ao seu teste da runa. E você tá em concentração. Mas você não tá em fúria, né? Eu tô. Então não tem concentração na fúria, né? Ou um ou outro. Não, então eu vou desativar a fúria e faço. Eu posso ativar e reativar a fúria à vontade. Tá, tem alguma penalidade pra você sair da fúria? Não. Então, beleza. Utilização bônus pra sair se tiver que usar alguma... Como ela te possa ativar ela com ação bônus, então eu acredito que... Eu desative ela com ação bônus. Ok. Então você fica cercado, os bichos te atacando, você desviando. Aí você percebe que isso não tá sendo efetivo, você se acalma, respira, confia, sai daquele estado de fúria e aí começa a se concentrar. Beleza. Vai ficar em concentração então. Show. Cada turno vai dar mais 5 no seu teste de runa então, beleza? Beleza. E aí você escolhe quantos turnos você quer ficar nessa situação aí. Então, ver se eu fico. Deixa eu ver. Um turno só. Tá. Dois turnos. Beleza. Dois turnos é melhor. Então, feito. Então, vou fazer uma anotação aqui no Murin. Uma marquinha só pra lembrar que ele tá em concentração aqui. Não tem nenhum marcador de concentração, né? Boa, Roll20. Ah, faz qualquer marcador aí que... Colocar o que tá com soninho aqui. Pronto, tá com soninho ali, quer dizer que tá concentrado. Bom, gente, 7h20 já. Vamos fechar por hoje? Bora. Maravilha. Bora. Semana que vem a gente continua. Eu já consegui me familiarizar com a ficha do bichinho aqui, já sei usar ele. Então vai ser mais ágil. Alguém quer ver um poder... No meio da concentração vai acontecer a mesma coisa que tá acontecendo ali no negócio da mortalha, tá? Vai começar certo. A derreter o solo por causa do poder da runa intensivando, ficando mais intenso. Entendi. Mas antes da gente encerrar, alguém joga um D12 aí pra fazer a última ação lendária dele. Filho da mãe. Vai, Morin, joga você um D12. Ah, já jogaram. Opa! Como que eu vou jogar? Só tava enrolando. 6. Ah, é verdade. 6, 6. Ah, puta que pariu. Tá, área de 9 metros de raio. Então, tomem. Viram aí? O Celerinho fazendo um haka lá. Ele começa... Puta que pariu. Ele começa irritado. Para, barulho, barulho, para! E aí ele começa a brilhar, brilhar, brilhar. Daquele clarão. Onde vocês estão. Deu flash. Vai chegar a galera, mano. Vou. Dano radiante, 32. 10d10. Ok. Então é isso de dano radiante que vocês vão tomar. Ah, eu joguei pro Muri, mas não era pra jogar. É, o Muri tá fora da aura. Rolou? 55 de dano radiante ou metade pra quem passou. Toff caiu? Legal. 20, 27. A cega ficou cega. A ex-cega ficou tá cega de novo. Da aura, mano. Cega e morta. Ô Jeff, joga o teste do Ariel. Ah, é verdade. Vamos ver o Griel se vai ficar cegueta. Tá no meio fio da aura, mano. É isso. É, Constituição, né? Constituição, CD32. Você passou, viu, o Lisbeth? Tem a aura da Lisbeth, né? Tem 12 de bônus ali, ó. Tem 12 de bônus? Tem o cajado da Toff também. Ah, tem mais 5 do cajado da Toff. Então, 32, 37 foi. Tinha sido 32 de dificuldade, Griel passou. Então, Griel toma metade do dano e fica só ofuscado. É, te dá 27 dele aí. Então, menos 27 que é do Griel aqui. Ô, canalha. Vai, tela. Menos 27. Pronto. E tá ofuscada. Só ofuscadinho, assim, só meio clarão, assim. Vou foder a pontaria dele. Beleza, gente? Vamos finalizar, então. Cadê o Magno? Roubado. Não vejo a luz no fim do túnel. Não vai ver, não. Não vai ver nada. Vai te puxar pelo pé com a ronda do eletromagnetismo. Ai, que engraçado. Ok, tá melhorando o poder deles. Eu quero que saia 12. O poder 12 é o melhor. É, nada. Eu vou fazer tudo assim aleatório, hein? Então a sorte de vocês vai depender se vocês vivem ou morrem. Sei não. Tô achando que é migué isso aí, hein? Não é não, o poder 12 é muito da hora. O poder 12 é o melhor. Se vocês querem saber o que mais ele faz, assistam o vídeo do Atila Lamarino sobre o Magneto, os poderes do Magneto. Acho que o próximo episódio é a tabela periódica. Vou assistir pra usar. Gente, fechou então. Beleza. Até semana que vem, espero que tenha sido divertido. Semana que vem ele vai espancar vocês. Demorou. Vai tentar. Nós. Falou.